entrando no ninho hoje. Seja bem-vindo, Ale. Olá, eu sou o Ale. Olá, eu sou o Ale. Eu sou o Ale, beleza? Essa rádio aqui. Tranquilo, velho. Os caras foram jogando alpista e ele achou o caminho, viu? Nossa. Jogou pedaço de pão. Aí, ó. Que agressividade. Olha o teu amigo RG aí, Ale. Tá muita saudade de todos vocês, menos o Mota. É, eu sei. Nossa, eu tava zero de você. Vamos. Puta, não traíra, isso sim. Não fala assim. Tô vendo o corintiano aqui. Vamos ao Corinthians. Corinthians? Vai falar em Corinthians, é verdade. É um show à parte, hein? Não, vou falar. Por favor. É, porque é o seguinte, né? Bom. Gente, não é. Não vou nem contar, cara. Não vou nem contar. Ele é tão bonzinho. Conta. Ele é um bom menino. Eu não vou contar. Eu não vou contar. Alguém tem que contar. Eu não vou, menino bonzinho. Conta, Marcão. Agora, se o Marcão quiser contar, porque é irmão dele, isso é outra história. Conta aí, Marcão. Mas eu não vou contar. Hoje, sexta-feira, o que aconteceu? Bom. Eu não sei a origem, eu acho que minha família deve ter, pelo menos por parte do meu irmão, deve ter origem lá em Lisboa. Um pedacinho. A parte Borges, Borges, né? Borges. Ainda bem que o Rio de Janeiro só tem dois aeroportos. Ele compra passagem pro Galeão e vai pro Santos Dumont embarcar. Nossa, isso é burro, hein? Esse aí é um índio, Vieira. Só falta uma pena na orelha. Você acha que ele tava muito doidão? Uma Nossa, pena. Velho. Ele tem a pena, mas não é na orelha, né? Não, é tipo o pavão a pena dele. O resto do corpo. É. Bicho tava muito Rapaz doidão. Rapaz do céu. Como é que pode um imbecil desse comprar passagem no aeroporto e pro outro, velho? Mas ele tá mal, né? Uma hora esquece a chave de casa, outra hora esquece onde que é o aeroporto. Fazer não é boa, não. Tá semana passada ele te acordou 5 da manhã, Marcão? Chegou em casa, lá 5 horas da manhã, tinha acabado de pegar no sono, ele me liga no celular. Me chama de irmão, né? Ô, irmão. Não, chama você de irmão. Como que ele te chama? Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. ACD. ACD. Sacanagem. Nossa. Isso, sacanagem. Só porque você tem uns pinos no braço aí, isso é sacanagem. Só porque ele tem um braço menor que o outro. Nossa, ele vem, você tá em casa? Aí eu saí lá fora, lá com aquela cara do gato do Shrek lá. Marcão, tipo, fazendo exercício pra mim, hein? E o medo dele de ficar lá fora 5 da manhã no sereno e sozinho? Tava lá com medo de perder as pregas, né? Porque na minha área lá é embaçado. Marcão não consegue fazer o campeão voltou. Não. Campeão voltou do Marcão, bate no cotovelo. É assim, ele era. Senão da Independente faz assim, né? Campeão voltou. Mmas eu entendo meu irmão ter perdido, né? Ter se confundido na realidade. Tadinho. E ter ido pro outro aeroporto, porque não é fácil você ficar virado de balada de um dia pro outro e depois você ter que viajar. Epa! Ah, ele foi pra balada no Rio? Ontem ele tava naquele Castelo das Pedras. Ah, lá. Ele foi? Só tem as menininhas de família. Eu acho que ele tava lá no camarote lá da Bibi. Ah, o camarote da Bibi, é. Aquele que tá bom, hein? Mas tá bom o camarote. Eu vou falar um negócio pra vocês. A Fox tá acabando com ele, velho. Tá tirando o rim dele. Não, agora estão inventando uma maquiagem lá pra ele. Uhum. E do pescoço... Bicolor, aí, né? Aí você vê que do pescoço pra cima ele tá branco. E agora os caras passam um batonzinho pra dar um... Realce. Sabe o pinguim lá do Batman? É igualzinho. Não, e o pior não é isso. O pior é que a menina da maquiagem lá, outro dia ele tava me contando que ela tava esfregando o paninho pra tirar a maquiagem dele depois. Ah. Aí ele fez assim, não, aqui você pode deixar porque minha bochechinha já é rosa assim mesmo. Não é maquiagem, não. Não é. O próximo estágio da maquiagem do humano é botar uma máscara, né? Só tem esse, mas depois desse não dá mais. Você passa maquiagem também, Ale? Passa. Nossa, lógico. A natureza... Na TV, fião, você acha que essa lata aqui, ó, você... quando eu assisto lá, mas não é assim, o Ale nem ferrando. Velho. Você é meu assessor agora? Não, tá respondendo por mim? Mas eu acho que ele é seu assessor, viu? Foi o que passou creminho em você. Assessor para assuntos de pomada na tatuagem. Mas peraí, seu Bento. Conta aí, seu Bento. Conta esse detalhe. Por que você é o assessor do Ale Oliveira? Não, sem problema nenhum, cara. É parceiro, fiz um favor. Tava na minha sala essa semana, ele chegou, trancou a porta, falou, preciso de um favor. Eu falei, assim, Ale? 4:30 PM. Aí ele começou a tirar a camisa. Eu falei, que esse cara que tá aprontando aquele? Safado. Não é, mano, eu fiz uma tatuagem aqui, preciso passar um Bepantol. Você faz esse favor, ninguém vai fazer, os caras vão me zoar, você é mais gente boa daqui. Aí você esfregou nas costas dele? Pelo, tudo passando no meio do dedo. Que nojo, velho. Depila primeiro, né, filha da mãe? Pra vir, pra fazer essa agora, coisa. Agora, a parte que aí não quer calar é a seguinte. A tatuagem era nas costas. E os caras abriram a porta, você tava passando nos mamilos a massagem. Não, aí que passei só na... precaução. Passei só na tatu, mas não vou contar o que tava escrito na tatuagem. Mas o seu Bento fez um aquecimento. Melhor não. O seu Bento fez um aquecimento, porque onde ele teve trabalho mesmo, foi num tal de Jimmy, velho. Ah, é? Esse ele demorou pra passar, viu? É um ano passando massagem. Ó quem tá na linha. E aí, cambada? Mas é um índio, hein? É um jumento, hein? Pera aí, eu sou jumento, mas eu não pedi pra nego passar pomada em mim. E muito menos fiz xixi cruzado com ninguém. Boa, estranho, mano. Pelo menos, né, mano? Erro o aeroporto, mas não erro o sexo, né, mano? Eu erro o aeroporto, mas não erro de sexo. Mas, ô, mano, você foi em puta do mané. Como assim? Você compra passagem em um e vai pra outro, cara? Não, velho, eu confundi. São inúmeros aeroportos, né? Essas vindas e vindas aí, eu confundi. Número dois. Só tem dois, ó. O bagarai. Você tá precisando de uma cuidadora, mano? É a saudade, né? Caiu. Ele tá na... Ele tá agora, Marcão, você que conhece bem... Foi impressão minha? Foi impressão minha ou antes da linha cair eu ouvi uma rajada de tiro? Não, tá louco. Agora, você que conhece bem o seu irmão, será que ele errou mesmo de aeroporto? Ou foi uma forma dele conseguir dar um perdido na namorada, entendeu? A sexta-feira também ser no Castelo das Pedras. É pra sair os roxos Minhasher, da virilha, né? É o Minhasher, o famoso Minhasher, né não, mano? É nada, eu vou chegar no check-in lá, eu vou trocar uma ideia lá pra ver se eu desenrolo pra pegar uma passagem mais em conta. Chega lá, fala que você é Corinthians, Vila Maria. Fala que você é Vila Maria, velho. Essa hora vai ser um seiscentão, hein, mano. Se tiver isso, tá bom, viu, Bento? Vamos aproveitar aqui. Tava vendo aí, tá mais de milão, velho. Inclusive, esse pessoal da Avianca estiver ouvindo aí, dá uma moral pra nós, velho. Mandou no ar, né, mano? Ao vivasso. Já manda a Bianca ajudar, né? Paga com foto, mano. Avianca, Gol, Tan, quem me reconhecer no aeroporto puder ajudar, tamo junto. Ô, mano, eu vou ficar com aquelas canequinhas pedindo moeda pra poder contar e voltar. Vai pra rodoviária, mano. Pega o ônibus. Não dá, é muita guerra, né, velho? Essa é a segunda hipótese. Semana passada. Ô, mano, mas por que você não vai na beirada da Dutra lá e levanta a bermuda e fica pedindo carona pra caminhoneiro? Ah, mas com essa perninha... Porque eu não sou São Paulino. Com essa perninha fina não dá, né, mano? Mas não dá, pior que é verdade. Aproveita e conta pro mano o que tem de novidade aí do Corinthians. Sim. Do Corinthians aí, seu bem. Domingão, vamos lá. Domingão é o Fluminense, é o clássico de jogo difícil lá no Rio, vai ser no Maracanã esse jogo. Pablo, 6 semanas. Sim. Mais um mês do Jadson. Azedou. Nossa, e agora, contra o Flu, né? A zaga vai ser o Pedro Henrique mesmo, substituto do Pablo. E agora, Giovanni Augusto ou Pedrinho, porque o Marquinhos Gabriel tomou o terceiro, né? Tá fora desse jogo também. Então, Giovanni Augusto ou Pedrinho? Quem? Não é nem o Giovanni Augusto, nem brava que tava lá. Ô, Bento, na boa, cara, tem algumas opções aí, inclusive tem o Cleison, tem o Cleiton também que podem brigar aí pelo setor, tem o Camacho, se quiser jogar com 3 volantes ali pra preservar um pouco o sistema defensivo. Mas na boa, mano, eu colocaria o Pedrinho, mano, tem que dar chance pra molecada jogar. Acho, cara. Lógico, mano, vai pra dentro dos caras, velho. Vai respeitando demais aí vai tomar gol. O Corinthians ele precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e não tem jogo melhor do que esse de domingo, é pra fazer isso daí. Boa. Olha, mano, agora vai ficar difícil, hein, mano, com 2 fora, assim, importante. Se vier com 1 ponto de lá, vai nada, vai nada, filhão. Pode dar graças a Deus. O Corinthians em determinado momento do campeonato já ficou com 4 desfalques. O Rodriguinho e o Fagner quando foram para a seleção e o Romero e o Balbuena que foram para a seleção paraguaia. O Corinthians ele jogou sem 4 e conseguiu continuar vencendo. Você acha que não vai vencer agora? Tá na hora, filhão. Olha a musiquinha. Olha lá a musiquinha aí, ó. Quando ele enfiar essa música, eu vou falar onde. Ah, não, mano. Agora, aqui, ó, já vou aproveitar, já que nós estamos falando do Corinthians. Ô, mano. Que? Pode falar, mano. Tá ouvindo? Fala, não, não pode é falar, que eu queria falar o fala, seguinte, Vieira, cara. Caralho. Calma! Eu queria falar o seguinte, cara. O Abelão. Acha que é código Morse, o Abelão, mano, falou que vai pra cima dos 3 pontos contra vocês, cara. Só que não é o nada, seguinte. Já tava chorando aí, ó. Não. É isso que eu queria saber. Você ouvia o meu chorinho dele? Mas que chorinho? Ele deu uma reclamada, falando que o jogo era meio difícil. Que não tinha certeza se ia conseguir jogar com todos os titulares. Não, mas isso aí dane-se, isso aí não... Então, o Vieira, o Abelão, ele falou, pô, porque estamos jogando na quinta-feira e agora vamos jogar no domingo. é o prazo que a FIFA determina. O prazo de 60 horas e o prazo está sendo cumprido, velho. É, jogador precisa parar de chiliquinho, de achar que tudo tá cansado, que cansa é enchelagem, velho. O cara fica 12 horas em cima de um prédio, em sol, em chuva ali, e o cara levando lata de cimento pra cima do morro. Isso daí que cansa. Jogador de futebol, quando estiver cansado, ele abre lá o aplicativo do banco, dá uma olhada no saldo, você vai ver que o cansaço vai embora rapidinho. Mas tem que parar de chilique, né? Quem joga na quinta, mano, joga no domingo. Qual o problema? É, então. Quem joga então, na quarta, ele, joga no sábado. Ele alegou que o Corinthians jogou na quarta e tem um dia a mais para descansar. Mas o Corinthians, ele jogou fora de casa. O Corinthians, ele jogou fora de casa, diferente do Fluminense, que jogou aqui no Rio. E, pô, e quem tá? Então, é onda. É muito mimimi, viu, RG? Tá, é muito onda, mimimi. Imagina. Eu nem acho. É isso aí. Vamos que vamos, então. Tá bom. Tá bom? Boa viagem, mano. Aí, mano. Vou mandar um abraço pra vocês aí, porque agora eu vou continuar aqui na luta. No trânsito agradável do Rio de Janeiro também. Tá tranquilo, só tá demorando, mano, aqui mais meia hora pra chegar no aeroporto, mano. Só tá bom, mais isso. Então. Boa viagem, mano. Boa viagem. Tá bom, rapaziada? Valeu. Valeu, boa viagem, um abraço. Se eu conseguir um desconto na passagem, eu volto hoje de avião, senão eu volto amanhã cedo de busão. Tá. Falou. Falou, até mais. Beleza, tchau, tchau. Deixa eu ver aqui, vamos usar o Parmeira. Ei, vida de gado do mano, hein? Brincadeira, hein? Não me ligando às 5 horas da manhã pra abrir o portão, tá bom. Você perguntou, Marcão, se tá com a chave de casa. Mas você não deixa a chave embaixo do vaso ali, do lado direito? Pô, na Vila Maria, você deixa a chave embaixo do vaso? De brincadeira, né? Quando ele acordar, ele não tem nem mais a casa. Lá em casa a gente... Ele olha pro alto, só, tá na... tem só tem o vaso. O Marcão só tá na rua, vaso, dormindo na cama. Lá em casa fica com o meu cachorro. Na vila não dá. É dourado aqui, é. Mentira. Mas qual que é o cachorro que você tem? Chau, chau. É o Laio, parceiro. Como é que é o nome dele? Laio. Laio. Lá na Vila Maria. Lá na Vila Maria, você larga a chave no cachorro. É Lion, desse aí, não. É tchau, tchau mesmo. Tchau, tchau, tchau, cachorro. É Laio ou é Lion? Não, é Laio. Não vem com as de leão, não. É Laio. Lion. Exatamente. O Bento quando chegar, vai falar, vai pro Laio que os quarta. Continua. Eu acho que tem alguém que tá mais escorregando aí também. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Nissan. Façam test drive, porque quem testa, compra Nissan. Banco 24 horas, você não paga nada mais pra usar e tem sempre um pertinho de você, seu Bento. Vamos dar um Parmeira aqui. Ixi! Rapaz, vocês. Aqui, não tem nenhum palmeirense vocês, aqui. Vou falar vocês. Com o Alê mesmo. O Alê que é doido. Porra, velhinho, porra, velhinho. Vocês. Eu sou um pouco Palmeiras, sim. Mas, tá Sérgio Louco, tá filmando já? Não, não acredito. Tá testando. Só um teste? Ah, mas antes do panetone chega, né? Ah, então tá bom. Antes do... Tá fazendo um bom trabalho aí, meu. Tá bom. Mas vamos lá. Tá olha bonito, só. Tem uns equipamentos caros, né, pô, cara? Mano, tava querendo pegar o louco, hein, velho? Primeiro mundo. Não. Ô, Sérgio, mas você tá apontando isso aí, você tá dando uma manjada aqui, hein, mano? Negócio primeiro mundo. É, o Sérgio louco, né? Mas o Parmeira que já está em Recife, jogo difícil contra o Sport. Ó, professor, velho. No final de semana do professor, que ontem amassou o Atlético Goianiense. É, Jailson confirmadíssimo. Jailson! Nossa, imagina que o São Paulo empatou com o Atlético Goianiense, hein? Pois é, dois pontos. Pois Jailson. Vai ser sentido isso aí. E ontem, né, a gente divulgou que o Cuca teve uma conversa em particular com o Praz. Explicou pra ele, vamos dar uma preservada aí, porque o Jailson tá inteiro, né? E o Domênico pediu, né? Não tem nada. O Dodô pediu, né? É, Jailson vai pro gol. Acho que o Cuca conversou com ele, com aqueles planos de previdência em cima da perna, assim. Tipo, te apresentar uns planos de previdência. Ou aquele de, como é que tem, plano funerário lá. Que horror, seu Beto. Nossa. Então, já que você falou, já inventei isso aí, velho. Você já foi mais longe. Então, e olha aí, então, vamos ganhar lá, quer dizer, mas como vai ser o jogo domingo lá? O Bento tá com maldade no coração hoje. Ah, nada. E já, ô, seu Bento, já tem 30 mil ingressos vendidos, hein, meu? Ah, os caras estão numa empolgação. Os caras estão numa empolgação monstra. Ah, o Luxo ergueu lá, né? O Luxo ergueu o Sport. A verdade é que você pegar aí das últimas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, ninguém pontuou tanto quanto o Sport. São 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Acho que não é coincidência, né? Porque o Luxemburgo... É, convenhamos, um elenco limitado, né? Sim. Ah, não é pra estar nessa condição e, na tabela. E um ponto, né, de diferença só do Palmeiras, né? Um ponto, cara. O Sport hoje é o quinto colocado. É. Mas eu, pelos desfalques aí que o Bento já citou, o Palmeiras bem alternativo. O foco, sem dúvida alguma, vai ser no jogo da Copa do Brasil. Então, eu não tô com muita expectativa pra produção do Palmeiras. Será que o Deverson estreia? É provável, porque o Borja está suspenso, então a ideia é que o Deverson jogue no fim de semana E o Borja joga na Copa do Brasil, porque o Deverson não pode ser inscrito na Copa do Brasil. Aí vai quem? Roger Guedes, Dudu? Dudu tá fora. É, então, acho que o William tá machucado. O William tá machucado. É, vai estar tá bastante esfarcado. Pode ser o Eric. Pode ser. Nossa. É, então é um time bem alternativo. Já seria se não fosse os desfalques, por causa da Copa do Brasil. Mas é um time... É que o Domênico não tá aqui, mas e aí aqueles três times lá que tinha pra escalar? Ah, eu vou falar que não é bem assim. Cadê os três times? Não é bem assim. E o Domênico Gato? Cadê você porra, pra responder porra, isso, velhinho. Porra, velhinho. Que ontem ficou nervoso. É, com essa pergunta aí. Ele não gostou, não. Diarreia, porra, diarreia. Ontem ele ficou nervoso com essa pergunta. Ter três times é uma coisa, ter três times com qualidade é outra. É. É. Porque o Eric é doído, hein? Menino é. O Eric é... É o Michael Leite de 2017. Né? Mas só é... Só. Não, não que o Palmeiras não tenha a responsabilidade de fazer um... De fazer um jogo competitivo contra o Sport. Mas o torcedor tem que ficar mais preocupado mesmo com o jogo de quarta-feira. Porque a verdade é que o Palmeiras tem duas finais de Copa do Mundo. Na Copa do Brasil e na Libertadores. Uhum. Essa é a realidade do time. E qual você acha que passa o Palmeiras? O seu ou não o seu Palmeiras? Não, é um pouco meu. Um pouco seu. Porque todo mundo sabe que eu sou Palmeiras. Mas é muito mais do Domênico, né? Mas sou Corinthians, sou Santos e São Paulo também. Mas você é 25%, né, Palmeiras? Ah, como filho, né, Vieira? É. A gente tem filho e a gente tem carinho igual por todo mundo. Você tá me olhando, Prestando atenção na sua conversa, por exemplo, o RG, ele tem uma cacetada de filho. Ah, tem muita Mas gente. Tem aqueles que ele gosta mais. Não tem. Filho é tudo igual. Os que ele registrou, né? Filho é igual. Ah, Marcos, não sei se é igual assim, não. Quem deve estar preocupado, Marcão, mas muito preocupado, é a tia lá do Palmeiras. Aqui, a Leiloca? Sabe por quê? Porque ela fica pensando assim, porra, gastei uma puta de uma fortuna pra montar três times. Nada. O meu técnico, que é calça cor de vinho, porque diz que dá sorte. Pra que eu gastei esse dinheiro todo? Calma, mas acabou o ano? Não, vai acabar em agosto. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores, e aí? Aí sim. E outra, de mais a mais, a verdade tem que ser dita aqui nesse programa. A Leiloca, ela não tá pensando, não tem como prioridade títulos. Ela tá pensando em primeiro lugar agradar o Dodô, que é bagaço dela. Ah, sim. E é o belisco dela. Depois, se vier título, é consequência. Entendi. Fala essas coisas, a mãe do Dodô tá escutando. Faltava esse esclarecimento. Entendeu? Boa. Beleza. Entendi. Isso aí. Podemos seguir, Sombra. É como diz no metrô, next station. Next station. Vamos lá. Próxima agremiação, como fala o Domênico. Não, calma, porque antes eu tenho um recado importante. Tem? De quem? Eu vou falar da HDI Seguros. Ah, isso é importante, claro. Mesmo. Porque agora eu quero falar com você. Você. Você que tá para vencer o seguro do seu carro, você que tá com carro novo, precisa fazer seguro. Você que vai renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas muito mais valioso ainda. É até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Você não está falando em fazer seguro, é a HDI. Sabe uma das grandes vantagens? Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Porque volta e meia você vai numa seguradora aí, né? Vai aquelas oficinas lá. Regão! Carro batido, vai pra oficina e pra sair a liberação do seguro. Nossa, Deus do céu. É difícil. Triste, imagina o carro dali. Meu Deus. Nossa. Ali precisa trocar nossa. Teto, assoalho. Nossa. O que os caras vão botando então, na cabeça? Na HDI, tem o HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. É totalmente diferente do resto. Então você não vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto do seu carro. Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros. É de Bate Pronto. Consulte o corretor. Estádio 97, da Energia 97 FM. E também tem o oferecimento de Bozano. Fala, menino, mano. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito. mas muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, só repassando, né, a informação que o Domênico, com exclusividade, ontem deu para o mundo. Ontem o Domênico deu para o mundo a informação em primeira mão. Puro exclusivo. Né, sobre a cirurgia de coração aí do Marcos, né? Para uma correção do prolapso da válvula mitral. Válvula mitral. E o Dodô passou com exclusividade. Queria agradecer ao jornal O Lance aí, que deu o crédito. É verdade. Legal. Bacana demais. Muito o Dodô tá muito feliz aí. Ele não vê a hora de mais gente ser operada para ele dar o... Ele ficar só... O Domênico tem um monte de gente sendo operada agora. É 40 minutos depois que o pessoal começou a divulgar, né? O Domênico, ele vai em todos os hospitais e leva uma caixa de bombom pra recepcionista. E aí ele fica assim: quem é o famoso aí, velhinho? Quem é o famoso? Fala aí, só quero saber dos famosos. Porra, velhinho. Entendeu? Força pro Marcão aí. Força aí pro Marcão. Ele trabalha naquele site TMZ. TMZ, é. O Marcão que tá se recuperando de maneira estável e evoluindo, né? Boa. A cirurgia foi ontem, né? Então, o normal é você ficar na UTI depois até pelo menos umas 48 a 72 horas, né? Sim. Isso aí. Então, Marcão... Mas, ô Sombra. Diga, Marcão. Você acha que o Marcão, estando nessas condições, ainda tá melhor que o prazo ou não? Joga domingo. Joga domingo. Meu Deus. Que maldade. Que maldade. Oh. Um braço. Que maldade. Ah, o Braz tá chorando agora. Ô, seu Bento, isso. E aí, seu Bento? Vamos ao Santos. Santos. Gol. Vanderlei! Amanhã, domingo, tem ele, RG. Domingo às 11 horas da manhã. A sensação do campeonato. É, exatamente. Domingo às 11 é o recebe o Bahia. Bahia. No Pacaembu. O Bahia não devia nem vir. É mesmo, 3 pontos já pro Santos. Aí eu não devia nem perder esse tempo de se cansar, sair da Bahia. Por quê, pô? Porque domingo é Santos, não tem conversa. O Santos vai atropelar o Bahia. Quem deve ir? O Vitor Ferraz não vai pra esse jogo, RG? Sim. Vai segurar mais um pouco. Você quer o provável time? Eu tenho aqui, vamos ver se você concorda. Vamos lá. Vanderlei! É ele! Daniel Guedes. Sim. É bom esse Daniel Guedes fazendo lateral no lugar do Vitor Ferraz? Ah, tá indo, né? Bate tá indo. Bem falta, pelo menos. Meteu um golaço lá. Tá jogando bem. Um nota 6,5 por enquanto. Tá e bom. Você, chefe, o que você acha? Tá jogando bem. Tá cumprindo a tarefa de substituir o Vitor, não é? Não é uma... Ah, o Vitor tá fora porque é opção técnica? Não. Voltando de contusão. O Vitor tá machucadinho. Ah. Aí vem o Nogueira. Nogueira. Meu Deus. Olha... O chefe pôs a mão na testa, assim. Nogueira é o que tem, velho. Tem que colocar, não tem ninguém, tem que colocar. Tem o Kleber. É Nogueira só que, né? Ou Kleber. Não, o Kleber não. Também não dá, né? É Nogueira ou Kleber, mas vai... Vai Nogueira, vai Nogueira. Acho que vai de Nogueira. David Braz. Grande Mito. David Braz. E o Jean Mota. Jean Mota. Aí vem o Yuri. Ou o Alisson. Sim. É, vem o Vecchio. Grande, o Vecchio que é moço. É. E o Lucas Lima. É que o cara dos gols estranhos. Exatamente. E Lucas Lima. Aí vem Copete. Golpete. É. Bruno Henrique. Golpete. E o Kaique. Olha que trio de ataque, hein? O Kaique pelas pontas, né? Com esse ataque não dá pra entender como o Santos tá bem lá no situação, né? Nossa, uma máquina de gols. Não dá pra entender como que o São Paulo tá em 17º. Não dá pra entender como é que o Corinthians é líder também. Vamos mais além. Mas isso é questão de tempo, viu? O cavalo paraguaio. Não esquenta a cabeça, não. Corinthians? Tanto São Paulo quanto Corinthians. Ah, é verdade. Ó. Ah, e aí, seu Bento? Acabou. Que mais do Santos? Chega. Só? Mas se é o Palmeiras. Se é o Palmeiras, fala até do ex-jogador que foi internado. É. Se é o Corinthians, ficam zoando, tá fazendo brincadeirinhas. Olha, o que tem. Agora é o Santos. Fracas informações. Os dois Santistas. Lucas Lima. Teve novidade do Lucas Lima? Não fala do Lucas Lima. O que tem que ressaltar? Não fica bravinho, não. O que tem, viu, seu Beto? Não dá bola pra torcida, não. O peixinho feio tá em terceirinho lá, se mantendo. Tá vendo? Né? Sem gastar nada. Hat-trick. Né? Todo remendado. Eu vi aqui que o Levir não optou. Não sabe se vai de Nogueira ou vai com o Kleber. Sim, falou? Falamos. Ah, você falou isso? Falamos. Sim, demos as opções, ou Nogueira ou Kleber. Ué. Vamos se informar, né? Você não escalou Nogueira? Não, é. Escalou Nogueira ou o Kleber. Presta atenção no programa. Você quer que o Santos ganhe do Bahia? Não, presta atenção no programa. Nossa, que porrada, velho. Olha agora, mandou um Hadouken. Deitada na melhor idade. Fatality agora, né, RG? Anão. Você chamou ele de anão, é isso? RG Wins. Hã? Eu? O Alê chamou o Sombra de anão. Nunca falaria isso. Acho até que ele tem uma boa estatura. De repente, não para ser o pivô do basquete, mas um armador, cai bem. Mas maior homem nem fica passando creme em mim, não. Viado! E agora seu Bento som... também, porque quem passa seu também é. Bento, não. Viado! Seu Bento! Ele diz que ele tem tesão em sentir aquele creme gorduroso e pelos. Nossa, não, fala sério, uma atitude de macho mesmo, você. Vocês não sabem o que mas é isso. Você... RG, não, fica quieto aí. Você não sabe o que é bromense. Mas ô, mano, o Sombra não precisou nem de banquinho pra dar uma burdura. Dá uma porrada agora. RG. Mas uma atitude, um macho mesmo, o cara fala, passa creme em mim. Você ia passar aí? É isso, tá louco. Ah, para. Pô, Mota, para. Né? Imagina, isso não existe, velho. Para. Mota, você falar... que conhece, o que você acha dos dois ali? Você acha que tem. Lógico que rola. É. O outro foi embora, agora ele tá sozinho. Ele tem que fazer xixi cruzado com alguém, né? O Bento nunca te confiei, o Alê já, mas o Bento... Tirando teu cavalinho da chuva, ô Décio Pitinini. Queima aí, não tem nada pra você, viu? Dá uma segurada aí, Décio. Eu sei que não tem nada, por isso que eu desisti já. Décio, dá uma segurada aí. O que eu peguei de mulher essa semana, você não comeu de queijadinha. Eu pensei que você ia falar o que você falou em off. É, você é pau mandado. Falar nisso, hoje é sexta, é dia de lambuzar com o Book, hein, velho? Hoje tem decreto, hein? Tem? Opa! Qual vai ser o tema? Tem assim, mais ou menos? O tema é mais vida louca. Olha, bonde dos que passam creme. O Zé Fontinha me disse que há interesse em inglês por Lucas Lima. Já mudou de novo? Parece que é o Ipswich. Já mudou de novo? Interesse em inglês. Ah, mas ó, quer saber? Isso é só em dezembro, viu? Você acha? Aliás, esse... O Modesto falou hoje que não tem pressa nenhuma pra renovar. Porque ele também não ia porcaria nenhuma. O Santos vai vender agora, vai 10%. Esse negócio do... De nada, né? Porque... Mas essa história que se não vender, aí tem que... Pagar... Recompensar os financiadores, hein? Exato. E aí? Tá judicialmente... Tá em litígio. O Santos precisa mais advogado que jogador, hein? Tá feio, né? Toda hora o Santos era doyen, era isso, era mais aquilo. Advogado do que político investigado no Lava Jato. No fim dá tudo certo. Damião tá aí, já está se acertando. Tá vendo? Como a gente consegue fazer uma manchete mais gorda do Santos? Aí, tá vendo? Mais gorda, tem que fazer trocadilho com a gente. Mais gorda chama o Josué. E o negócio do Barcelona... Cada vez está mais forte mesmo. Foi uma estratégia, ou estraterri, do latim. É, do Barcelona, primeiro, e principalmente do seu Neymar, né, do pai do Neymar, porque ele estava cobrando um dinheiro pro Neymar, né, do Barcelona pro Neymar, e aí como que esse dinheiro seria pago? Seria com a contratação do Lucas Lima. Iria de graça para o Barcelona, o seu Neymar como agente dessa transação toda ia pegar a bolada. Uhum. Aí o Barcelona roeu a corda. Falou, acho que não dá, o Lucas Lima não dá, não sei o que. Acho que não tem a ver com a gente. Também porque vazou antes de dar também eles ficaram irritados. Os 6 meses, né? Aí o seu Neymar falou, então não vai fazer o negócio, não vai me dar o dinheiro, então eu vou procurar outro clube. Se vai para outro clube, se não vai, é uma outra questão. Gente, até olhando, tudo bem, cada um pode ganhar o que quiser, mas, vem cá, é muita ganância, cara, toda hora, pelo amor de Deus, mais dinheiro, dinheiro. Qual o Ronaldinho Gaúcho, né? Que pessoal, esse pessoal é saco sem fundo, cara. Ronaldinho Gaúcho foi a mesma história, né? Mas é a pergunta que a gente faz, esses caras têm necessidade, por exemplo, de não ser correto, por exemplo, fazendo uma declaração de imposto de renda e pagando o que é devido. Por exemplo. Por que que esses caras negam isso? O cara já não ganha. Como você disse ontem, eu durmo tranquilo, você dorme tranquilo. Então, mas Sombra, se você ganha X, você tem que pagar Y, pô, você vai lá e paga. Vai lá e paga, porra. Se você tá pagando é porque você ganhou. Agora não e é muito, né? Não é pouco. E ganha, e sobra muito. Não, e não vou contornar para pagar menos. Eu não quero pagar nada. Porra, como assim, velho? Aí eu tenho um grupo que eu participo do WhatsApp de ex-jogador, né? É. Aí outro dia tava uma conversa, pô, se vocês jogassem futebol hoje, quanto dinheiro vocês não iam ganhar, né? Porque tecnicamente existe uma diferença, né? Claro. Aí os caras falam, pô, falar a verdade, velho. Eu não. Pra mim não faz diferença, porque 20 milhão ou 30 milhão, eu vou usar a mesma calça, vou comer a mesma comida, vou morar na mesma casa. Mas tem gente que não pensa assim, né? Não, exatamente. O cara tem a lancha, o avião. O hangar pro avião. Mas não dá pra usar tudo. Porra, nem usa, os caras nem usam. Neymar tava aqui de férias agora, já nem foi no iate dele, nem foi na mansão dele. Não, não usa, mas pra não falar que tá pegando o pé do Neymar, o Messi, velho. Olha o que esse cara já ganhou de dinheiro na vida. Porra, precisa tudo isso? Botar o pai lá quase em cana. Mas é que eu acho que você faz um acordo, ok, você fez um acordo e tal. Aí fica nessas, que nem o Ale tá falando. Né, disso que lá, pô, mais aqui, mais acolá. Você tá louco, tá de brincadeira. E uma competição, porque o outro ganha tanto, o outro tem que ganhar mais. Também tem isso, né? Ganhando já o que ganha. Também tem isso. Você joga onde você quer. Já é surreal, né? Onde você tá gostando de jogar. Ele tá jogando com o Paris Saint-Germain. Você viu que virou uma competição entre os três? O Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo, pra ver quem ganha mais, quem tem mais status. Quem paga menos imposto. Quem tem mais patrocínio, quem tem... Porra, meu. Coisa ridícula, Não, não, e outro, ele sempre falou que amava o Barcelona, que agora, ia jogar lá. Eu não sei se tem fundamento ou não, mas eu tava vendo outro dia um blog aqui, eu não lembro, perdão, mas eu não lembro quem escreveu. Acho que foi no Jornal Lance. E dizia o seguinte, quando o Messi renovou o contrato, isso ficou meio assim, puta, será? Agora o Messi renovou... Quem seria o cara da vez para ser o novo Messi? O Neymar. Mas como o Messi renovou com o Barcelona, a chance do Neymar vir a ser um novo Messi vai demorar ficou protelado mais 4 anos. Vai demorar mais um pouco. Então ele gostava. Talvez se fosse uma ideia assim. Não sei se isso é uma tese que tem lógica. Não, então eu vou ser o Neymar com mais... Sai agora significado em outro time, né? Mas olha, sinceramente, honestamente, velho. Tipo assim, tá porque difícil. Você fala, o Neymar é muito importante, ótimo jogador, mas quando você fala do Barcelona, qual é o primeiro jogador que vem à sua mente? Esquece. É o Messi. É o Messi, óbvio, não adianta. Esquece. Não, pro Neymar ganhar o melhor do mundo, ele tem que ser campeão da Liga dos Campeões. Sem ser pelo Barcelona e ganhar a Copa do Mundo. Ou sendo pelo Barcelona, mas jogando muito mais que o Messi. Ah, então, mas aí é difícil. É difícil, né? Aí já é mais complicado. Então ele tem que ganhar por um outro time que não seja do Messi e ganhar a Copa do Mundo. Por exemplo, pelo Paris, se você chega numa... Se você vai para um Paris Saint-Germain, é campeão da Liga dos Campeões, e o Neymar tá lá, mas você não tem a dúvida. Protagonista, né? Que vai, aí vai aí brigar. Tem aí briga. Assim, pô, o cara não levou o Barcelona, levou o Paris Saint-Germain, né? Porque com todo o respeito do mundo... Uma escolha errada. Não, mas com todo o respeito do mundo, Neymar é um monstro, joga demais, maravilhoso, sensacional. Neymar me engravida de gêmeos. Mas Cristiano... Se entre... Ah, melhor. Melhor? Cristiano Ronaldo e Messi ainda, pra mim, estão numa outra prateleira. Cristiano Ronaldo e Messi, depois você começa a conversar a respeito dos outros. Acho que o Neymar, que é excelente, ainda não atingiu, na minha opinião, aquele patamar que chegou Zidane... Pra mim, o Zidane foi monstruoso. Ah, também acho. Pra mim, o Zidane, pra mim, é um dos mágicos da bola. Eu concordo com você, Ale. Eu acho que dos três que estão aí com destaque mundial, são eles mesmos, os três. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Agora, dentre eles, pra você fazer uma escala, é isso aí. É Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Manda. Transportando o Romário do passado pro presente... Se vocês tivessem que contratar um dos dois jogadores para o seu time, esquece o que o seu time precisa. Esquece. Né? Não estamos aqui discutindo se o seu time precisa de centroavante ou segundo atacante. Você contrataria o Neymar ou o Romário? Melhor de cada um? Eu. Ai. Bom, eu vi os dois nascerem. Romário. Eu vi os dois nascerem pro futebol. Eu ficaria com o Romário. Eu também, Romário. Romário. E aí, seu bem? Romário. Eu também ficaria com o Romário. No auge, Romário. E se fosse Neymar e Ronaldo Fenômeno? Ronaldo também pra mim. Ronaldo. É que assim, acho que a carreira tem que terminar pra gente saber tudo que vai fazer. O Neymar ainda tem muita coisa pra fazer. Exatamente. Mas com a carreira findada, os dois são maiores que o Neymar. Mas a comparação aqui é Ronaldo assim, O melhor do que eu já vi de Ronaldo e de Romário. Sim, é melhor do que você já viu do Neymar. Só que o Neymar ainda não acabou a carreira, então pode ser que venha mais. Claro, claro. A melhor carreira sempre foi do Maradona, né? Sim, é verdade. Não. O Zé Fontinha tá me falando aqui, ó. É, na opinião do Zé Fontinho, o Ronaldinho Gaúcho foi maior. Ah, mas eu ia falar isso. O próprio Ronaldinho. Ah, o Gaúcho jogou mais que o O próprio Ronaldinho lá no Barcelona, nossa. Ah, sim, o respeito do cara. A repercussão que O Ronaldinho Gaúcho fez magia lá, né? Cara. Pô, o cara foi aplaudido pela torcida do Real Madrid. Ele brincava, né? Ah, brincadeira. O cara brincava de. Pô, muito bem. Bola. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Seu Bento, tricolor, Bento. Tricolor. Olha, maior paz, sossego, ele chegou. Mais ou menos, hein? Chegou agora à tarde aí. Quem? Desceu em Curitiba. Profeta. Desceu no aeroporto certo. Profeta. Ele não foi pro aeroporto errado. Ele não errou, chegou, não, né? Não errou, chegou. Você tem um funcionário aqui da rádio? Você sabia dessa ou não? Não. Vai. Funcionário aqui da rádio? Qual deles? Estava nos Estados Unidos e ele ia para uma cidade americana chamada Manchester. Que chique, um funcionário nos Estados Unidos. É trouxa do Silvana. Porque eu nem sabia, mas deve ter lá. Os Estados Unidos tem 3 milhões de cidades, né? Ah, esse também consegue, hein? Aí ele foi lá, não, vou para. Ele precisava ir para uma cidade americana chamada Manchester. Ah, esse mentira. Consegue. Acho que ele estava em Miami ou Nova York, ele pegou o avião para ir para Manchester. Legal. Quando ele viu, falou assim, pô, era uma hora de voo, duas horas de voo, por que eu já tô 5 horas nesse avião? Legal, ele tá indo pra Manchester, na Inglaterra. Nossa. Sério. É um índio. O cara teve a mãe, ele embarcou pra Manchester, na Inglaterra. É verdade, consegue. Pior que é verdade. É sério. Ele mora numa oca... Não, o cara é velho. E os caras falam fala do Mota, velho. Índio, não os fala mal dos falando índios. Do Mota. Mota Purim. Não fala mal dos índios. Mas, ó, desculpa os índios, né, aqui, pelo Silvano. Aos três da mesa. Chegou o Hernandes, né, já apareceu no bid, mas vai demorar um tempinho para jogar, né, olha só, o Centurion, tava meio caminhado com o Genoa, o Boca falou, mudou, a gente quando quer, o Boca falar quanto eles dão, eu dou mais. Então, nossa. Exatamente, então, tá forte. O São Paulo ainda vai ficar com 10%. No São Paulo, que o homem erra, Deus conserta. Tem jeito. O jogo é só segunda-feira contra o Grêmio, então ainda não sabe o time aí que o Dorival vai pôr em campo. Tem mais 3 dias de trabalho físico aí e tal, pra ver quem estará em campo na segunda contra o Grêmio. E acho que o Cueva teve um bom entendimento com o Dorival. Eles chegaram, conversaram, tá se mais entenderam. Fino, né? Tá mais fino. Ah, não sei se tá mais fino também, não seria o Dorival. Aí, só se tivesse feito um 7-day diet. Mas assim, pô, o Cueva jogou bem no meio da semana. O Cueva foi bem. Bem. Lembra do seu? Eu lembrei. Uma sombrinha, eu lembrei, né, que eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, eu tava mais gordo, aí eu comprei essa porcaria. Sei lá, cara. Aí eu tomei aquilo, falei assim, que nojo. Dá vontade de vomitar aquilo, mas devolvi. Mas depois jantou também, né? Porra, depois. Você toma aquilo e depois janta. Todos os pães do mundo, né? Não dá, exatamente. Mas é isso aí, certo? E o Dorival falou, né, que o Rodrigo Caio tem uma oferta muito boa. Muito boa. Tem jeito, né? Do Zenit. Ele passou. E a impressão que o Dorival deu a respeito do Rodrigo Caio, que é uma coisa assim, porra. É uma oferta muito boa. Não e o dá cara pra rejeitar. Não dá pra negar. Mas o cara tá assim também, porque pensando em seleção brasileira, né? Bom. E quanto ao Cueva, o Dorival disse que não houve oferta pelo Cueva. O Zé Fontinha me disse que houve. Que o São Paulo falou: obrigado, Beziktas, mas eu não quero. Não quero vender, né? Mas o que importa é que se ele continuar jogando como jogou a última partida, tá bom. O São Paulo terá um futuro melhor. Não, se, ó, cara, se ninguém sair mais, que a gente não sabe o que pode acontecer lá no Silver Design, né? Quem não vai sair mais é o filho do Pelé, viu? O Edinho. Foi preso de novo, né? Voltou. Caramba, hein? Quinta vez, hein? É. Mas se fez bobagem, tem que poder ser. Não, que foi... Por conta do processo. Daquela vez lá, entendeu? Pô, quinta vez. Coitado do Edinho, hein, meu? É, coitado da gente aqui. Tá paga imposto em dia, faz tudo direitinho. Tô brincando. Pô. Mas se não sair ninguém mais, a janela foi boa pro São Paulo. É, né? Porque só ver quem saiu e quem chegou. A janela foi boa. Petros, Hernanes, Gomes. E o Petros cheio de moral, hein? Então. É. Petros já é líder de elenco lá. A torcida tá adorando ele. Então a janela foi boa pro São Paulo. Tá adorando ele? Saber se vai sair mais gente. Aí você muda a avaliação. Com a moral, o Zé Fontinha me disse que o Gilberto quase foi pro Flu. De bagol? É. E o Lucão tá procurando. Pra ser reserva do ceifador lá, né? Ceifador é um dos artilheiros da temporada, né? E o Lucão tá procurando um clube, né? E Charles parece que vai agora do Fluminense. Tem, né? Proposta, é. Do Ajax. É o bom que segunda-feira a gente vai dar na cara. Valeu, do Gaúcho, monta, né? O seu time. Monta o seu time, porque você já montou com o Léo Bertozzi e agora você vai ter que montar aqui com a gente. Monta o seu time do São Paulo, já contando com o Hernanes, ali do possibilidade meio... de Michael Suel, Marcos Guilherme, blá, blá, blá, blá, blá. Do meio pra frente, acho, você pode fazer Jusilei e Petros, né? Pode colocar Hernanes, Gomes e Marcos Guilherme e o Prato no ataque. Sai o Cueva. É, ou o Cueva, né? Cueva também, é que a gente tá esperando que o Cueva tenha uma regularidade. Se ele jogar como ele jogou o último jogo, Cueva pode, deve ser titular. Então você pode fazer Hernanes, Cueva e Gomes, por exemplo. Quem vai fazer o famoso volante de beirada aí? Que o Gomes tá fazendo mais ou menos a função de volante de beirada, né? É, marcando esse bilateral. O Hernanes, eu não sei se ele vai... O Hernanes mais centralizado, né? Nesse meio campo. E aí, mais pelo lado, Cueva e o Gomes. Ou até o Lucas Fernandes também, que é um menino muito técnico, com o Prato lá na frente. De qualquer forma... Não perde profundidade? Ah, mas aí você tem, se tiver bem, né? A gente tá contando que esteja bem. O Júnior Tavares, que faz a ultrapassagem bem, que tem um bom cruzamento. O que eu acho que é bacana é o seguinte, você tem nomes importantes e certamente, uma coisa que parecia lógica, mas não acontecia, você tem a repetição, né? Do time titular, do mesmo desenho tático, e aí facilita pro jogador. Entrosamento, entendimento... E é essa a ideia do Dorival, né? Lembrando que o Dorival, nesse quesito volância, ele gosta dos caras que saem pro jogo. Ele não gosta de volância que fica lá batendo. Mas aí o São Paulo, entendeu? Tá muito bem servido. Ah, mas aí tá muito bom. Eu vou te falar. Pois é, eu acho que vai fazer um... tem que dar parabéns. Eu acho que ele vai fazer um belo... Eu sou crítico, mas a direção do São Paulo tem que dar parabéns. Os dois volantes, Jusilei e Petros, são sensacionais. Acho que ele monta um meio de campo ali legal, hein? É isso aí. Olha, o Mano tá no avião... É, se é que tá no avião, né? Que se ele não conseguir pegar o avião, ele vai pegar o busão. Mas a gente trouxe hoje a Vanessa, torcedora do Corinthians. Grande Vanessa. Já teve, já teve aqui com uma estranha no ninho. Corintiana. Falou com propriedade, né? E vai estar aqui hoje. Deitou no Domênico. O Domênico falou assim: se a Vanessa vier, eu não venho mais. Por isso que ele não veio hoje. É um absurdo. Ele não tá aí porque ele tá com medo de você, viu, Vanessa? Tá com medo de você, Vanessa. Ô, Vanessa, a namoradinha curtiu a sua estada aqui no estádio. Curtiu e acho que fez bem, viu? Deu status. Oh. Deu status. Deu aquela salgada. Ficou noiva aí. Parabéns. Aí sim. Agora foi amarrada, já é. Aí sim. Hoje vai ter um tapa na camurça especial do RG, viu? No final. Hoje é dia de... Vieira, hoje é dia da Vanessa dormir de casulo, então. É a mesma coisa que dormir de conchinha, só que aquela gata dentro. Não queimando, tá tudo certo. O amor vale tudo, né? Que coisa, hein? Mas foi depois do programa? Foi semana passada. Ó, que inspiração, que legal, hein, velho? Né? Dei aquela acariciada, Guilherme. Né? Uma homenagem, Guilherme, né? Rede Nacional. Legal, velho. Qual o nome dela? É Doris. Doris. Aliás, Doris. Ela está ouvindo. Doris, momento de paixão, te amo. Olha só. Ela adora. Mas você acha que ela adora Doris mesmo? Tanto assim? Nossa, totalmente. É mesmo? Enlouquecidamente. Não abre mão? Tem bom gosto. Tá certo. Aê! Tá certo. É natural, hoje. Ela torce pro Corinthians? Rapaz, ela é de uma família meio palmeirense, sabe? É uma coisa meio largada. Pra ela não liga recuperar. Muito. Tá tentando recuperar. Já recuperei, né? Ela me provoca com o Corinthians, mas no fundo ela fica triste se perde, se acontece alguma coisa. Se você fica triste, ela fica triste, é isso? Com certeza. Mas em compensação, né, no comecinho ela ficava triste se o Palmeiras perdia. Eu não tava nem aí, mano. Deitava mesmo. Você sabe que... judiava? Eu me importo. E agora no clássico, você judiou? O quê? Você é louco. Me deu vontade de ligar pra mãe delas, mano. Pode fazer isso com a sogra. É, exatamente, né? Fiquei só do pensamento, só mandando as energias positivas pra velha. Não pode arrumar confusão com a família. Não pode. Bom, mas Vanessa, teu Corinthians agora é só queda, hein? O Jadson machucou. Tá com medo, Vanessa? Quebrou as costelas lá. Você tava 12 pontos na minha frente, agora tá 6. Na prática, 10, né? Por que 10? Não chegou a 12. Ah, sim, 12. Sim, aquela, deu aquela oscilada, assim. Você entende mais que o Vieira, você foi bem agora, Vanessa. Deitou no Vieira. Não tô nem um pouco preocupado. Na bolha, só quando eu liguei, quando eu vim aqui um mês atrás, eu disse, o Corinthians vai oscilar. É um campeonato longo, não tá nada definido. É. Falei de questão de contusão, de cartão, seleção. Então a oscilação é natural. Agora a questão é, o Corinthians tem comando e obediência tática para se manter onde está. Então tô bem tranquila. Quem você acha que não fechou o paraquedas ainda? Ixi, tá tudo suave, RG. Mas tá como um rasgadinho no paraquedas. Aliás, eu já tinha dado uma deitada no seu Maurício Borges. O tal de Mano? É. Ah. Porque eu tava explicando pro Mano a respeito da característica do time, que tem um comportamento melhor nos jogos maiores e tem alguma dificuldade nos jogos em que ele tem que ser protagonista. É a característica do time. Uhum. Então, o Corinthians agora não tem quatro adversários que ele não venceu, os quatro da parte de baixo da tabela, né? Chapecoense, Coritiba, Atlético Paranaense e Avaí se juntou a esse bonde. Vejam como o Corinthians é grande e generoso, tá vendo? Vocês não reconhecem. Eita, ah, mano, que? Vocês não reconhecem. Tá parecendo humano, né? É. O que a gente reconhece é que o Corinthians joga como time pequeno, é isso que o Ale Oliveira quer dizer. Ah, não. Olha lá, onde tá o time pequeno. Olha pra cima, Marcão. Não, mas ô Vanessa, na moral, isso aí é circunstancial. Isso aí é circunstancial. Já que meu irmão gosta tanto de ficar falando de porcentagem de vitória, nos últimos dois jogos que vocês fizeram, a porcentagem de vocês foi 20% de aproveitamento. Verdade. Então, na tabela tá onde? Então, mas não vai ganhar o próximo jogo também. Dê graças a Deus se empatar com o Fluminense no Rio de Janeiro. Mais um empate? Se não, esse percentual. É, porque já que ele é. Você lembra na época que o torcedor do Gambá ficava chamando o Tite lá de empatite? Sim. É a mesma coisa o Carille. Quando começar a cair. A invejinha dele, ó. É, na invejinha. Isso aí é a questão... empatar é ruim, hein? Só empatar é ruim. Empatar é ruim, mas olha, vou repetir a frase que, se não me engano, o Mano disse ontem. Se a sua torcida tivesse força, seu time não tava onde tá. Não tem nada a ver. Isso aí é circunstancial. Pode secar, certo? Circunstancial. Se o time tivesse, se a sua torcida tivesse força, vocês não tinham caído. É. Não, eu não tava acompanhando muito. Infelizmente. Mas eu acho que contra o Fluminense no Maracanã, o jogo não é ruim pro Corinthians, não. Não? Porque o Fluminense, embora tenha um time, pra mim, de 1 a 11, pior do que o do Corinthians, o Corinthians é melhor do que o Fluminense. Mas é agressivo. Mas vai pra dentro. E aí o Corinthians tem espaço pra contra-atacar. Que o Corinthians gosta. E a sorte do Corinthians também é que o São Paulo vai pegar o Grêmio. Essa é a grande sorte. E vai dar na cara do Grêmio. Mas, pra mim, esse jogo aí pode ser igual agora Palmeiras e Flamengo. Por mim pode dar empate. Eu tô só me divertindo assistindo. Olha! Se perder e empatar não vai ser tão divertido assim, hein? Tem um peixinho dentro do aquário que tá de olho em você. Muito bem, Bia. Olha. O RG tá falando do Santos. Não. Agora, velho, já foi. Entendi a gargalhada. Até o chefe deu risada. Já foi pra onde? Santos campeão? Não sei. Ué. Não sei. Não, quantos pontos tem? 10 pontos. Não sei. Dez? Não sei. Por quê? Ah, mas falta time pra chegar e arrancar, não falta? Falta time, mas quem que tira os caras lá do terceirinho? Quem que tá tirando? Não é o Grêmio? Hã? Não. O Grêmio tá em segundo. O Grêmio tá em segundo. Quem é que tira os caras do terceirinho? E o Grêmio, você sabe como é que é. Vamos deixar o Bahia ganhar, hein? Hã? Vamos deixar o Bahia ganhar. Não, vai deixar ganhar? Vem vingancinha agora? Tá reclamando do Santos, não. Não entendi a sua gargalhada com relação ao Santos. Você tá louco, velho. Exatamente. Pô, não é pra rir do Santos mesmo, não. Preta hoje, velho. Ô, Vieira, que dia é hoje, Vieira? Ah, hoje é sexta, né, Sombra? Sexta-feira, dia do quarteirão. Quarteirão, pão, uma fatia de queijo, carne de 113 gramas, outra fatia de queijo. Tudo isso temperado com ketchup, mostarda, cebola e picles. O quarteirão tá arrasando por apenas R$ 8,00. E com batata e refri, apenas R$ 19,90. E domingo, hein? Domingo é dia do Crisp Bacon. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8,00 cada. Amanhã é um clássico no McDonald's. É o Triplo X-Burger. Tá bom? E olha... Voltaram aqui os vouchers do Mac. Boa! Oba! Quem disser todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Todo dia era dia de índio, agora é dia de McDonald's. Todo dia de clássico no McDonald's. Quem fala voo de 99 Corp ganha um kit da 99. Quem disser... Vai ter sorteio... Tá valendo ainda pro sorteio do PES? Hoje tem o sorteio de um jogo PES. Mas até o sorteio, quem disser eu quero o meu PES 2017, vai concorrer nesse sorteio. e dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? É isso aí, tem torcida Estádio 97 para os São Paulinos que ligarem e disserem que querem ir na torcida Estádio 97 para São Paulo e Grêmio. É, boa. Jogo segunda-feira no estádio no Morumbi, no conforto do camarote único. Ai, vamos às primeiras ligações. 3284-7097, toca Asdrúbal. Chupa que é legal, chupa Domênico, pega no viral. Chupa Domênico, chupa que é legal. Alô, alô, consegui, baralho! Grupo! Quem fala? É o Rodolfo. Fala, Rodolfo. Nome completo, Rodolfo. Rodolfo Crepaldi de Oliveira. Rodolfo Crepaldi. Isso. Você usava na escola fazer artes com papel Crepaldi? Papel Crepaldi. Passava no cabelo pra mudar de cor. Você tá de brincadeira. Nossa, mas... Não. Ô, Vanessa, vem cá, Vanessa. Pergunta pra quem é calar. Você que é da comunidade GLBT. Como é que é GLBT? Cara, eu tô achando que praticamente todos os integrantes são, hein? Não. Todos não. Aqui, ó. Vieira, Mota. Boutique, olha aqui, ó. Vieira, não se sinta excluída. É claro que você tá na comunidade. Não. Nossa, chupa. E o Alê também? Não, o Alê é simpatizante. É. Boa. Porque ele tá passando creme. Não, é porque tá assim de modo passivo, entendeu? Ele esfrega as costas na mão do seu Bento, a verdade é. É estranho isso, né? Mas ó, pessoas que passam papel crepom na cabeça pra colorir o cabelo. Ué. É. Ou não seja, não. Né? Mota, você já fez isso, Mota? Nunca fiz isso. Porra, tá nem o Mota fez isso. Nem o Mota. Essas bichinhas eu nunca fiz. Quando o Mota era criança, ele morava num lugar que nem tinha papel crepom. Nossa, também não precisa humilhar, né? Tudo bem que ele morava numa oca, mas... Ô, Rodolfo, e quantos anos? Eu tenho 3.2. 32 anos, RG. Sim. Rodolfo Crepaldi... De Oliveira. Ô, Marcão, nesse brasileiro, quantos técnicos já rodou... Rodolfo? Sensacional. Sensacional, salvou a hora. 15 técnicos. Não, foram 13 trocas. 13. Salvou a hora. O Galo caiu também, né? Caiu também. Doriva caiu. Doriva. Caiu do Curitiba, né? Pachequinho. O Roger. O recorde são 32 trocas em 2015. Nós já estamos em 13. Caramba. Deve chegar perto, hein? E o Eduardo Batista quase pedindo música no Fantástico, né? É, nossa, impressionante, esse vai. Onde você mora, Rodolfo? Cara, eu sou de São Mateus. São Mateus, Zona Leste, beleza. E que time? O time do Profeta. Aê! E por que esse Profeta, velho? RG, os caras estão jogando todas as fichas no Hernanes, cara. Ô, Matinha, quem é o Profeta, Matinha? Ué, quando ele jogava aqui no São Paulo, ele falava umas frases, o pessoal começou a apelidar de Profeta. Aí chamaram ele de Profeta? É, desde Marcão, você gosta de chamar ele de Profeta, Marcão? Ah, eu prefiro Hernanes, mas é um apelido carinhoso que a torcida batizou ele. Ai, carinhoso! E aí, do Ludo Clube? Tigrão é o íntimo. Vocês não sabem que é isso que você não tem, Vanessa. Vocês não têm ídolo, por isso que vocês não têm essa... Ah, não? Eu não tenho. Nossa. Olha, não, cara, você teve Alzheimer, mano, já? Nossa, Alzheimer. Nossa. O ídolo dos caras é o Neto, velho. Também. Na verdade. Ou então o dono do boteco. Lá, o Basílio. E aquele que eles encontraram lá, o tal de Ronaldo. Eles adotaram, né? Ô, Rodolfo, profetiza aí, com a chegada do Hernanes... com os jogadores que chegaram. Aliás, abaixa o volume do seu rádio, por favor. É, não abaixa o rádio. Na verdade, eu tô abaixo já, não tô nem escutando. O que é isso? Tá. Ó, tá no Viva Voz, cara? Então abaixa o rádio agora pra ver se. Não, eu tô no Viva Voz, não. Você tá enganando a gente. Onde você tá agora? Eu tô na Avenida do Estado aqui. E você tá no carro? Tô indo pra casa, é isso? Tô no carro. Então fecha o vidro. Então, você tá escutando do carro, é isso? Isso, agora eu parei o carro. Beleza, parou. Agora isso. Desliga o rádio, assim. 1, 2, 3. Já desliguei, já foi. Não trai a gente, não. E agora a gente engana nós, não, mano. No seu carro. E sai do meio da avenida, para no outro lugar, não fica no meio da avenida. Então você vai profetizar, com a chegada do Hernanes, do Marcos Guilherme, já com a... já com os outros reforços, como o Petros, que já está jogando, o Jonathan Gomes, você vai profetizar o destino de São Paulo em 2017? Ah, cara, eu tô bem feliz aí com as contratações, né? Ao contrário do Marcão aí, que nunca apoiou o Rogério Ceni aí. Nossa, rápido, eu acho que não teria sido culpa do Rogério Ceni. O Rogério Ceni estava diversificando, variando o time para tentar ganhar os jogos. Mas assim, o Dorival chegou, o Dorival fez uma coisa muito importante, que foi manter a equipe, coisa que o Rogério não estava fazendo devido às circunstâncias, né, de derrotas. Mas é isso aí, eu acho que com sequência esse time aí vai começar a dar liga, vai começar a ganhar os jogos e vai sair dessa situação aí. Então, Rodolfo, sabe por que vai jogar de maneira diferente e vai ter resultado? Que o Dorival vai dar um padrão de jogo pro time, coisa que o senhor Rogério Ceni não tinha conseguido fazer. Nossa, bateu no mico, hein, velho? O Rogério Ceni... Ó, presta atenção, o Rogério Ceni, a gente tava em junho. A gente tava em junho, o Rogério Ceni parecia que tava em janeiro ainda, tava em pré-temporada. Cada jogo ele escalava uma maneira diferente de jogar, com jogadores diferentes. Não me vê qual. Ah, porque vendeu fulano, porque vendeu ciclano. Mas se não tava rendendo, ele não tinha que fazer isso. Mas, ô Mota, você tem que dar um padrão, velho. Você tem que ter uma formação. Se você tá mudando cada jogo, é lógico. Não tem como ele ficar mudando todas as posições que nem tava fazendo todo jogo. E outra, ele tava insistindo naquele esquema com dois pontas abertos. Isso daí ele tava dando murro na ponta de faca. Ele já tinha visto que não ia dar certo e ele insistiu com aquilo. Caramba. Ah, mas Marcão, na minha opinião, cara, ele tava tentando buscar um time, na verdade, só peça saindo, né, cara? Se você for analisar, ele fez uma pré-temporada com o time e acabou perdendo todo o time. Então ele foi se virando com as peças que ele tinha dentro de campo. Então vamos, né, lá, cara? Enumere pra mim aí os jogadores importantes efetivamente que o Rogério perdeu. Vamos lá. Ó, o Luiz Araújo é um, Thiago Mendes é outro. Promessa, mas cara, perdeu agora, Thiago Mendes e Michael saíram agora. O Luiz Araújo... O Luiz Araújo faz tempo, o David Neres, o Rogério sempre contava com o David Neres. Mas, meu, isso daí você tá falando, jogadores que podem ser que exatamente um dia virassem jogadores. Se você falasse pra mim, ó, o São Paulo vendeu o Cueva, vendeu o Rodrigo Caio, vendeu, sei lá, o Michael e o Thiago Mendes de uma vez, eu falo, pô, realmente, vou te dar razão. Mas, meu, você tá falando de jogadores que, de repente, estavam sendo suplentes e que podem ser que um dia viessem a ser bons jogadores. E até, tipo, você entendeu? O Luiz Araújo mesmo, no começo do ano ele foi bem. Aí começou a comer aquela gostosa lá, parou de jogar bola. É isso. Não, mas é verdade. Gostosa, gostosa. Verdade. Não, fala, Vanessa, você viu a mulher lá, as fotos da mulher do Luiz Araújo? Beleza. Eu sei que a Doris agora tá te ouvindo, mas o Doris, esquece pra lá, esquece. Esquece a Doris. Ela tá aqui como uma pessoa pra dar opinião. Sim, né? Uma opinião quase profissional. Quase profissional. E a namorada do Luiz Araújo, nota dela? Cara, dá pra querer abandonar o emprego, né? Dá. É, porra, é um já milagre. Tá com a conta ali. Dá pra perder umas 2 horas ali, né? O quê? 2 horas? Dá pra perder umas 2 semanas. Né? Oh, é um milagre, é um milagre, esse menino tá andando ainda. Então... Mas ó, vamos ver o tribunal do estádio 97. A do Damião também. Sim. Tribunal do Estádio 97. Fala, Soma, manda. Os demais integrantes não são paulinos vão determinar aqui se Rogério Ceni é culpado ou inocente. Sim. Guilty pela or fase not do guilty. São Paulo, pela fase recente do São Paulo. Sim. Lá. Vieira, culpado ou inocente? Culpado. Chefe Benedetti. Culpado. Culpado. Olha aí, rapaz. RG número 2. Excelente jogador, péssimo técnico. Culpado. Culpado. Culpado. Ali Oliveira. Pra mim, o maior culpado é a direção, mas ele tem culpa também. Você tem cúmplices, não dá pra julgar. Não, só. Eu acho que a direção foi pior que ele. Entendi. Mas ele não foi mal sozinho, também. Né? É. Desculpa, o Rogério não foi culpado sozinho na história. Tudo bem, mas pelas circunstâncias, culpado, mas eu acho que mais culpado por ter aceito o desafio. Acho que ele foi extremamente arrogante, queimou etapas. Sim. E ficou cego pelo amorzinho dele pelo São Paulo. Amorzinho. O que é muito digno. Olha como ela se sacode. São Paulo, o Rogério gosta mais do São Paulo do que você gosta da Doris. Você quer saber? Cara, não duvido. Ele é doente pelo São Paulo? Então, tá vendo? Você não é doente pela Doris. É. Nesse nível, não. Não. De não enxergar as próprias realidades. Ah, quem ama não enxerga. Desculpa. Ai, é o Magela. Falou, Geraldo Magela. Quem ama, o amor cega, velho. Boa, Vanessa, é isso aí. Por isso aí, que você tem amor pelo Ali Oliveira? Não, eu prefiro furar os olhos. E outra, o Rodolfo. É, não, mas não o de goiaba, né? É, quando o São Paulo foi eliminado em casa pelo Defensa e Justiça, o Rogério Ceni tava com todo mundo praticamente à disposição. E aí? Não. Ah, se for ver nesse lado, tudo bem, mas é, eu acho mas não podia dar tempo que... pra ele, Marco? A questão é... Mas o tempo, mano, você imagina, numa situação em que o São Paulo tá brigando pra não cair, passando rodada após rodada, você não vê evolução nenhuma no time, falando tecnicamente, você esperar mais quanto tempo? Aí daqui a pouco faltam 10 rodadas pra terminar o campeonato, você tá lá na zona de rebaixamento. Ué, mas você não acha que o time vai estabilizar agora com todo mundo que chegou, que ninguém tá indo mais embora? Mas ele não repetia a formação, não repetia desenho, lógico, é difícil, pô. Aí é difícil defender o Rogério. Jogador brasileiro, ele não tem essa adaptação que jogadores que jogam fora do país têm. Então se você não der pra ele lá um esquema que ele possa, vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora. Se ele não tiver repetir, acostumado... todo dia a mesma coisa. Condicionar. Se você tirar a rotina do cara, mano, é complicado, velho. Então, tipo, quanto menos você mexer, melhor, cara. Porque esse esquema do Corinthians tá dando certo. Porque o cara, ele não mexe, cara. Ele não tem peça de reposição, mas assim, o esquema dele, ele não muda. Maneira dele jogar... Até acredito, Marcão, que poderia ter dado certo com o Rogério, desde que chegasse numa outra circunstância. Chegasse com aparelhado, cercado de caras que realmente entendessem do futebol, entendessem do São Paulo. Não da maneira como o cara chegou lá, cheio de estrangeiro, volta e... Sabe? Vocês têm raivinha do Rogério. O do aparelhado eu não entendi, mas o que a RG falou... Por exemplo, o auxiliar não conhecia o futebol brasileiro. Nada. O outro não conhecia o que acontecia aqui no nosso país. Mas você entendeu o aparelhado, né? Não, o aparelhado eu não entendi. Aparelhado é exatamente. Tipo, chega com iPhone, segurando um 3 em 1. Aparelhado. Aparelhado por profissionais que conheçam. Aquele exoesqueleto, sabe ali? Tipo Robocop. O diretor só viu bola na vitrine. O treinador nunca tinha sido treinador. O auxiliar não conhecia o futebol brasileiro. Não falava nem português. E o Marco Aurélio, que puxou o São Paulo do limbo ano passado, nem ligaram pra ele, pra ele compor. Nem pra contar a história. E é bom que se diga que o Michael Billy aí foi convidado pra comissão técnica pelo Rogério Ceni. Então, tipo, a responsabilidade... Claro. Mas ele chegou, dele, cara. Ele chegou é todo, sabe? Então, né? Eu vejo assim, tipo, o pessoal criticando muito a diretoria e tal. Acho que a diretoria tem sim uma grande parcela de culpa em cima do que aconteceu, mesmo porque foram eles que contrataram o Rogério Ceni. Mas assim, a gente não pode culpar a diretoria por o São Paulo não ter um padrão de jogo, cara. Isso. Daí quem tinha que ter colocado em campo, em prática, era o senhor Rogério Ceni. E o Pintado já foi também, né? Também. Já deram a bica. Foi hoje mandado embora. Então, é isso aí, velho. Tá bom, o importante é que agora o time vai começar a dar sequência, vão chegar as vitórias aí e a gente vai sair dessa situação aí. Com certeza. Mas muita consciência de que segunda-feira a gente vai pegar o segundo adversário mais complicado do campeonato, segundo a tabela, que é o Grêmio. É um jogo pra que, se vir a vitória, vai gerar mais confiança pra equipe aí e vai ser melhor ainda pro time, né? Eu acho que se vir a vitória aí nesse jogo aí, já começa o otimismo voltar e as coisas começarem a dar certo. E pode ser que o Grêmio poupe alguns atletas também, né, Vieira? Pode ser, cara. A gente ainda não decidiu, estamos decidindo lá entre nós. A gente, né? Vai. Você e o Renato Gaúcho, ele te chama num quarto e vocês decidem isso? Amigão, dá uma segurada aí, ô. É o seguinte, cara, eu faço parte... Eu, ao contrário do senhor Mota... Você acabou com essa palhaçada de embaixador do Grêmio em São Paulo. Cônsul do Grêmio. Você é cônsul de Porto Feliz, não, lá. Não, não sou mais. Acabei de ser nomeado São Paulo capital. Você tá brincando. Verdade. E como que é essa nomeação? É dar beijinho na boca? Não. Aqui é o seguinte, cara. Lambematória. Ô, Mota, ao contrário do senhor, eu tenho sim a carteirinha de cônsul. Chupa. Olha, peraí, duvido que você tenha a carteirinha. Tenho, então, juro por Deus. Segunda-feira, você vai ter que trazer a carteirinha de cônsul e o Mota vai ter que trazer o diploma da Impossível. Impossível. Tá fechado. Tá combinado. Aí é impossível. Tá combinado. Vou trazer, tá combinado. Tá combinado. Agora, eu trago. Eu pego lá no carro agora, você quer? Mas a sua é falsificada. Não, até segunda-feira. Vamos dar tempo. Vamos dar tempo. Eu vou te dar moral pra você. Onde é esse conto? Posso falar? Eu vou te dar moral. Quem te deu esse título? Cláudio Mota, vou falar antes. Eu vou te dar moral pra você ir até a Praça da Sé comprar um diploma da Belas Artes. Nós vamos ver, vai sair correndo aqui numa gráfica 24 horas. Não é verdade, é a mãe do Mota que vai mandar confeccionar. Vai me mandar do inferno. Não, lá de Porto Alegre. Inferno? Vai mandar lá de Porto Alegre. A mãe do Mota é a Dilma. Ah, é a Dilminha, é verdade. É verdade. É o mesmo talento de oratória. E você viu que eles têm o mesmo cabelo, você viu? Dá uma olhada. A gauchinha. A gauchinha do Nordeste vai trazer a carteirinha dele de cônsul. É, vai. Técnico em geladeira. Então você vai ver, seu RG. Aguarde, aguarde, RG. Eu aposto com você, o São Paulo ganha do Grêmio. Vamos apostar agora. Agora. Aqui, ó, eu nem sei se o Grêmio vai de reserva titular, tá apostado. Vem cá, onde que a torcida do Grêmio se reúne em São Paulo pra ver os jogos do Grêmio? Pior é que sombra a torcida do Lago do Aroche, lá. A torcida do Grêmio se reúne num bar. É, chama Caneca de Inclusive, Prata. O bar fica. Tem um bar na Vila Madalena e um no Morumbi, inclusive. É, Vila Madalena. Não é no Largo do Aroche? Encontro muitos ali no barzinho Vermont também, na República. Olha como Vieira conhece. Você falou endereço, eu já sei que ali é. E tem cinemão também que eles vão. Não. Eles adoram. Eles vão lá ver a Batalha dos Aflitos, né? E vocês fazem que nem na Champions League. Vocês vão assistir o jogo no cinema, no Cine Olido ali, tá ligado? Ai, nossa. Tá apostado. Tá postado. Então, segunda-feira. Chapéu de burro. Quem não trouxer aqui, se o Vieira não trouxer a carteirinha de cônsul do Grêmio por São Paulo. Sim. E se o Mota não trouxer aqui, aposta, vai ter que trazer o diploma dele da Belas Artes. Das Belas Artes. Puta, vai ter Mas o sombra aqui, ó. Tem que ter a veracidade do documento, hein? É verdade. Não vem querer comprar na Praça da Sé, não, hein, Mota? Carteirinha qualquer um faz. Até eu faço em casa. Eu te mostro. Faço embaixador da. Aqui, ó. Faz assim, então. Embaixador do Real Madrid, se eu quiser. Vamos fazer assim, ó. Entra no site oficial do Grêmio e procura, trouxa. Ai, entra lá e procura. Nossa, deu uma deitada agora. Agora faz assim, ó. Vamos entrar no site da Belas Artes pra ver se você foi aluno. Tá vamos, lá. Vamos, tá, e aí? Tinha pasto na Belas Artes desde quando? Nossa! Sua mãe tinha. Tua mãe estudava lá também. Pega um pouco mal pra faculdade, né? Segue o jogo, sem fato. Ô, Rodolfo. Com você, mais. Palpite, São Paulo e Grêmio, segunda-feira. Você exagera. 3-0. Tá bom, então. Mais alguma coisa, Rodolfo? Sim, eu gostaria de ir na torcida do Estádio 97. Legal, legal. Então você ganhou a vaga. Tem torcida Estádio 97, São Paulo e Grêmio. Você tem que estar às 6 da tarde. Você pode estar... Vai estar livre às 6 da tarde da segunda? Ah, a gente dá um jeito. A gente fala com a chefe libera pra estar lá às 6 da tarde. Tá, não pode furar não, hein? Porque se marcar bobeira, não for, entra no caderninho negro aqui do estádio. Caderninho negro, né? Tá tranquilo. Tá bom? Aproveita onde o Mota vai comprar o diploma. Peraí, ó. Anota aí, olha. Você tem que estar na rua Curumins, número 5, às 6 da tarde. Curumins? Número 5. Às 6 da tarde. Lá tem um bar. Nesse bar, sai o traslado pro camarote único com a torcida Estádio 97, tá bom? Perfeito, perfeito. Beleza? É, posso participar das promoções? Pode, deve. É, todo dia é dia de clássico no McDonald's. Você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Eu vou de 99 Corp. Beleza, ganhou um kit da 99, show de bola. E tem a da Bozano? Também tem da Bozano, só Bozano? Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, rapaz, beleza, show de bola. Legal. Ah, eu gostaria de pedir um cartão aí pro nosso amigo RG aí. Opa, hoje tem, hein? Cartão, ele quer um cartãozinho, tá? Para RG, hoje é sexta-feira, capricha, RG. Velhinho, não, sexta-feira não tem segredo, é mostrar a cabeça do bacalhau, velho. Nossa! Direto. Pra dentro, é isso aí. Tem conversa. Mandar uma moela aí pra Jéssica. Isso aí. E mandar um abraço aí pra todo mundo aí do grupo aí, Chorou Parou aí, o Juan, o Thiago, o Feijão. Boa, velho. O HB... Toda a rapaziada aí. Boa, cara. Boa. Muito obrigado, beleza? Viu? Eu que agradeço aí, sou fã de vocês aí, escuto há muito tempo aí. Tava muito tempo tentando ligar, hoje eu consegui sexta-feira, né? Consegui aí, tô muito feliz aí. Boa. Valeu. Show de bola. Valeu, cara. Valeu, Rodolfo. Valeu, rapaziada. Um abraço. Valeu, nós. Obrigado, abraço. Obrigado a você. Falou, tchau, é isso aí. Rodolfo, tricolor aí do Estádio 97. Vamos trazer aqui agora as cornetadas. Cornetadas que vêm no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Carneteiros do Estádio 97. Boa tarde, amigões. Aqui quem fala é Luiz Carlos, do Brás, São Paulo, mais conhecido como Fofão. Queria deixar a pergunta aqui para o Mota, o Sombra e o Marcão, que é São Paulino. Hoje, vendo a situação do esporte, vocês queriam o Luxemburgo comandando a equipe de vocês? Abraço, amigões. Fofão, responde. Olha. Fofão. E aí, Marcão, responde aí. Ó, eu vou te falar, viu, Sombra, pelos resultados dele no Campeonato Brasileiro, hoje você olha com outros olhos, mas ele tava um tempo parado e eu sou meio reticente aí com relação a esses treinadores mais da antiga, mano. Porque esses caras geralmente não se reciclam, tá ligado? Os caras, tipo, acham que entende tudo de bola e fica naquela. Mas o Luxemburgo aí, vou te falar, hein, mano, surpreendente essa colocação do esporte no campeonato aí. É o que eu acho que... Eu não penso assim, porque... Em termos de ter hoje o Vanderlei Luxemburgo, porque o Dorival ainda está tendo a oportunidade dele de mostrar trabalho no São Paulo. Sim. Então amanhã, se o Dorival também levanta o São Paulo, fala assim, para que o Luxemburgo? O Dorival fez as mesmas vezes, ok? Sim. Né? Diferente do Mota, que gostaria sim do Luxemburgo, isso ele já evidenciou. Fanzinho? É. Já. Eu gosto do Luxa. Não acho o técnico ruim. Tudo não acho que é errado ele gosta. Ruim. Não acho o técnico. Aliás, eu acho o Luxo um dos poucos técnicos que consegue mudar um time no meio do jogo, por exemplo. Mas hoje, Mota, hoje. Esquece o Luxemburgo que a gente viu. Aí, então, ó. Não, esquece entra o Luxa, Mota. Eu sei, mas entra técnico, sai técnico hoje, aí, ó. Quem é os caras que tá espontando? O Cuca, quem mais? O Carille que entrou agora. E, velho, você olha assim, todo mundo tá trocando de técnico toda hora. E aí, velho? Ele não vai fazer diferente, velho. E outra, tem que ir, mano, tirar o chapéu pro Luxemburgo, porque ele tá fazendo aquele mena jogar bola, pelo amor de Deus, mano. Tá mesmo. Mas que, Deus. Fala, Lê. Não, que argumentação, tô espantado com o Mota, né? É um open bar de velho. Vem. Aí, vem. Aí, vem. Ah, mas eu tô dando minha opinião, velho. Cada um tem véi. A sua. Vem. Tá dando minha opinião, velho. É que nem bunda. Cada um tem a sua bunda. Então a minha opinião é essa. Rolou. Ah, graças então você Deus, dá opinião pra caramba, hein? Graças a Deus. Mas é meu. É meu, faz o que eu quiser. Haja opinião, hein? Eu não fico fazendo. É um open bar de opinião. Eu não fico fazendo aí cera, não. Aí passa um creminho, a rega aqui, ó. Mostra o rego pra poder. Pô, mas o negócio é nas costas. É, então, é isso. Fica mostrando isso. Misturar assunto demais. De futebol com esse tipo de coisa privada. É, se insinuando. Coisas particulares. Se perder um pouco, isso não é legal. Isso não é legal. Não vale nada. Quase não tem isso. Colocar a vida particular da pessoa numa discussão de futebol. Mas aí mostra também um pouco do indecente. O nível da pessoa. O nível da pessoa. Quem tem nível. Vamos lá, mais cornetada. Aí galera do Estádio 97, aqui é o Robson de São Bernardo do Campo. Marcão, presta atenção nessa música, hein? Marcão, eu não me engano, eu vi o Romero pegando o mano. Marcão, eu não me engano, eu vi o Romero pegando o mano. Ele não sabia mais o que fazer de ver o mano velho cansado de sofrer. Ah, Marcão, eu não me engano. Se bobear o time inteiro, pega o mano. Boa! Muito bom, bom. O cara merece um troféu, velho. Bom, né, Vanessa? Perfeito. Perfeito. Né? E a Vanessa é corintiana e mesmo assim é bonzol, mano. Fala aí, Vanessa. É vendida. Ah, eu não sou cega. É da hora, né? Cega. É da hora, fala a verdade. Absurda, né? Mas o mano é uma das coisas mais legais do mundo. Do mundo, é. É mais legal que gatinho. Manda um chupar mano aí, vai, Vanessa. Pô, também não força. Aliás, Marcão, eu queria pedir pra você, encarecidamente, que você tire uma foto comigo. Claro. Mas que você não fale por aí que eu vou dizer que é humano, tá? Beleza. Ah, legal, beleza. Tamo junto, mano. Ninguém vai reparar. Ninguém vai reparar muito, tá? Coloca um efeito na foto, né? Você precisa ver a foto dos dois, bebê. Deve ser em cima da camisa do São Paulo. Você já viu? Não viu? Nunca vi. Mas deve ser perturbador. Eles eram bonitinhos até eles se transformarem nisso aí. Os Transformers. Eles de papete e meia. Você já postaram essa foto ou não? Não. Ainda não? Ainda não. Tem que ser postado aos poucos, mano. Aos poucos, vai liberando aí os arquivos confidenciais aí. Vamos lá, mais uma cordetada. É campeão! É campeão brasileiro, pô! É campeão, vocês não vão falar nada aí, não? Pô, o Santos faturou ontem o título, campeão brasileiro do futebol brasileiro. Porque o William Bonner noticiou ontem, noticiou mesmo. Do Santos. Chupa, Dodô, chupa! Chupa, Alex, Dodô. Santista, tá bom? Boa, um Alex. Abraço. Tá brincando que o Jornal Nacional noticiou o título noticiou futebol feminino. Sim. Meu Deus. O RG, é a mesma veracidade do que o Domênico fala, né? Cara, tem que comemorar. E é gozado que o Mano tinha terminado de falar que tinha que comemorar tudo. É, jogo de bolinha de gude. Exatamente. Ele tinha acabado de falar. Corrida de carrinho de rolemã. Tudo que o Corinthians ganhasse era pra comemorar. O Santos ganhou em cima das galinhas, pô. Exatamente. Então temos que comemorar. Se o William Bonner falou, tá falado. Mundial. Vamos lá. Mais uma cornetada. Ô, oh, bem legal ver o Marcão zoando o Fernando Praz, né? Engraçado. Que goleiro vocês têm, Marcão, lá no São Paulo mesmo? Renan. Peraí, o Renan Ribeiro tapa buraco. Denis Frangueiro, mão de alface. Quem mais que vocês têm lá? Ah, o Sidão, que veio como salvação e não deu em nada, né? Ô, oh, legal, Marcão, essa sua zoeira, hein? Abraço, Everson da Zona Norte. Nossa, é o Marcão agora. É atendido, hein? Vou defender o Praz. Eu acho que o Praz tem recuperação. Vocês têm que levar ele lá naqueles desmanches, colocar ele num ciborgue pra ele poder esticar o braço. É um Robocop, mano. O cara se chuta do lado esquerdo dele, lá do direito, não lembro qual foi o cotovelo que ele operou lá. Ele não consegue esticar, velho. É o Robocop. Faz, não é boa mesmo. Renan vai ser jogador de seleção. Vai. Nossa, olha o Mota. Nossa, ele já é. Não, pô. Mas o Renan é bom goleiro, mano. Ele já é. Chupa, ele já é. O Renan é bom goleiro. Ficar lá aí, ô chupeta de baleia. Chupa, chefe. O Ale, o Cuca disse que tem 90% do time definido. Quais são esses 10% que você acha que ele ainda tem pra definir? Talvez na lateral esquerda, né? Ele tem dificuldade, né? Porque eu acho que o Mike meio que se firmou, mesmo não convencendo na lateral direita, mas na lateral esquerda ele tem... Ser melhor que o Fabiano não é tão difícil, né? É, não é. E o Jean machucado, né? Mas na esquerda ele também tem problema. Mas ele tem ali como opções o Zé Roberto, que praticamente ele descartou. Vai jogar mais como meio campista. O Egídio e agora o seu preferido, que é o Michel Bastos, para jogar por ali. E ainda pode improvisar o Juninho, que é uma alternativa mais distante nesse momento. Eu acho que a lateral esquerda é um problema que ele tem. No mais, ele tem escalado, tem tentado dar um pouco mais de repetição para o time titular. O problema é que ele perdeu alguns jogadores importantes, né? O William Bigode, que vinha sendo o artilheiro do time na temporada, está fora. E aí ele vai ter que achar um substituto. Pode ser o Daverson, né, que chegou agora. Na Copa do Brasil ele não pode jogar, mas no Brasileiro, na Libertadores, ele já joga. Tá certo. Tá acontecendo uma revolução no seu jeito de comprar. O Extra, a maior rede de economia no Brasil, reinventou a forma de economizar. É o meu desconto. Agora, você vai ter descontos exclusivos só nos produtos que mais compra. Funciona da seguinte maneira, presta atenção. Você entra na loja de aplicativos do seu celular, ok? Lá você vai buscar por Clube Extra. E você vai achar grátis o aplicativo Clube Extra. Depois é só se cadastrar. Você ativa as ofertas que mais compra e enche o carrinho no Extra. E também no Mini Mercado Extra. Então, confira agora algumas ofertas exclusivas só para quem baixar o aplicativo Clube Extra. Olha aí. Cerveja Brahma Chopp Lata 350ml. 30% de desconto. Linguiça toscana Sadia o quilo com 40% de desconto. Vinho chileno tinto 3 medalhas Cabernet Sauvignon 750ml com 40% de desconto. E tem mais, hein? Achocolatado Nescau 2.0 Actigen sachê 800 gramas com 30% de desconto. Com o Clube Extra é assim. Baixou o aplicativo, baixou o preço. Entendeu? Baixou o aplicativo Clube Extra, baixou o preço. Só pra você, só no aplicativo. beba com moderação. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Banco 24 horas, você não paga nada mais para usar e tem sempre um pertinho de você. Vamos pro telefone 3284-7097, toca Asdrubal! Lá vai o Bambi! Musiquinha de Vieira. Musiquinha de Merda. Olha o Marcão. Merda. Vai, Marcão. Olha o Marcão, ele tá só com a gravatinha borboleta, que nem o Papaquito, RG. Ah, ele é gay! Ah, ele é gay! Anda meia hora. Ele adora, ele senta, ele adora! Vamos, Bra? Ó, eu não sabia que agora tem cantora aqui nesse incidental, cantando ao vivo agora. É sua gravação aí, filho. Boa, ei. Foi bem, Vanessinha foi bem. Nossa, RG. Vai, Marcão. É show de calouros agora. Vai. Vendida, Vanessa. Mano. É, vendidinha. Vai, Marcão, segura que é sua. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o Mário. Opa. Ô, Mário. Vai. Mário, Mário, vai. Mário. Mário do quê? Mário, Coite, Ide. Caramba! Coite, Ide. É. Coite, Ide. Isso é russo. É russo. Isso é russo. Mário, Coite, Ide. Beleza. Quantos anos, Ultraman? 35, Sombra. 35, beleza. Bairro? É, eu moro aqui no Sacomã. Sacomã. RG, Mário, Coite, Ide. Ah, meu 35. Meu cachorrinho lá de Santa Isabel é que gosta, viu, Sombra? Por quê? Ah, não sai do coite lá, velho. É um safado o cachorro lá. Bota! Boa! Tô preocupado. Boa, que o mano fica brincando de coite no Rio de Janeiro. Ai, ai, vai chegar aqui. Vai. E não usa agasalho, hein? Eu tô preocupado que ele. O mano começou... joga descalço. E começou a usar batom agora, velho. Tá perigoso isso. Vai voltar cheio de verruga, mano. Nossa! Não! Aqueles HPV, né, mano? Não, Marcos! Ele vai falar que apontou pra lua. É. Não! Mas dá prazer, será, mano, essas verrugas de HPV, mano? Que é isso, Margão? Para com isso, velho! Braille, né? Braille. Tá pensando no futuro, mano? Braille? É. Não, Vanessão! Meu, juntou a dupla, Vanessão e Marcão, meu Deus! Nossa senhora! Encontrou o par dele agora. É, vem só naquela assim, ó, Vanessão. Não! Oh! Aí eu posso te dar uns toques que eu manjo mais. Aí o jogo, sim. Segue o jogo, aí sem sim. Falatório. Nossa. O Vieira fica olhando. Vai, sai pra lá. O juiz parou. Mário, Mário, Mário, que time você torce, Mário? Tricolor, Sombra. Você. E aí, Mário? Tricolor. Mário, você nada, tem. Nada. Reação agora. Reação. É isso aí. Ó, Motinha tá aqui, quer trocar uma ideia com você que ele curte um japa. Japa. Fala, adoro Motinha, japa. Beleza? Beleza? E aí, vamos chegar ao G6 quando, você acha? Em quanto tempo? Acho que daqui umas 10 rodadas, talvez. Olha, não duvido, viu? Ah, muito louco o futebol, velho. O Corinthians tá caindo, né? Quem sabe? O Sport tava lá embaixo. Quanto tempo o Sport levou? A pontuação não tá tão longe, né? É, não. O Sport tava quanto tempo tava lá embaixo? É, faz umas 6 rodadas? O que separa vocês são só 10 times. Ué, mas o Sport tava sendo rodado, tava na no rebaixamento. Eu sei, do G6. Então, o que se separa, se são 10 times, é aquela coisa. A vitória leva lá pra cima, não é isso? Pode pular em 3, 4 casas, de repente não precisa tudo isso. Eu acho que agora ele vai ter tempo e tem jogador pra fazer o entrosamento e colocar o time pra funcionar. Olha, eu queria dar uma pausa nesse programa, porque eu queria dar os parabéns pro Ale Oliveira. Nossa senhora! Parabéns, Ale Oliveira! Parabéns! Ale! Ale! Ale! Ale! Entra aqui, entendeu? Isso que é artilheiro, cara. Brincadeira. Que isso, Ale? Saiu de fininho. Você saiu do programa? Torcida pedindo autógrafo, ele vai no meio da galera. Pra ir bater uma bolinha? Nossa senhora, hein? Não faz isso com o PM vai Mário, apanhar. Que pena que não tem câmera aqui. Oi, esqueci, Mário. Esqueci, Ale. Mário, você não sabe o que... Melhor não. Olha aqui, pena. Olha, o Ale eu vou falar. Vou te falar uma coisa, o Ale tem uma... Ó. Não, o PM não, não vai apanhar, não. Melhor não. Não, não. E aí, Mário? Ô, Sombra. Oi. Pode falar. Posso dar só um adeiro no programa? Pode ser só uma homenagem? Pode, pode. Pode homenagear. Tô sabendo. O Ale tá homenageando, Mário. Agora. Pode falar. Não, vou homenagear o meu pai, cara. Eu perdi ele essa semana. Ah, não, cara. Ele foi o... Claro que isso. Ele foi o cara que, sei lá, fez tornar-se São Paulino. Eu e boa parte dos meus primos, né? da minha família. Eu perdi ele essa semana e eu queria fazer uma homenagem pra ele aí, pra ele lá do céu, tá olhando por todos nós aí. Qual era o nome dele? É, Massal. Ô, oh, seu Massal, né? Pô, que coisa, rapaz. Ele que ensinou o caminho pra mim ali do Morumbi, desde pequenininho, ele me levava no Morumbi, fez tornar-se São Paulino fanático que eu sou hoje. Eu, meu irmão, meus primos, tudo, família, tudo de São Paulino, sabe? Ô, oh, vou te falar que a maior herança que ele deixou pra você foi essa aí, viu, Marão? É verdade, Marcão. Não é não, mano? Mas o tempo, é verdade mesmo. O tempo cura agora, viu? O tempo agora sim. Fecha as feridas, aí com o tempo vai ficar melhor. Não, eu sei que tá melhor lá. Eu tava sofrendo muito aqui, só. É, então, essa passagem foi boa pra ele. É isso aí, velho. Agora, nós vamos parar de sofrer com o nosso time quando? Que rodada que você fala? Pô, acabou a zona de rebaixamento. Chega de limbo. Então, tem um jogo duro aí contra o Grêmio agora, né? É, verdade. Mas é um jogo também, se ganhar, vai levantar muito a moral do time, né? Com certeza. Certeza, que você ganhar do Grêmio, que é um dos candidatos ao título, eleva o psicológico. Ah, outra coisa, o Vieira falou que fica não sei aonde, o consulado do Grêmio aqui em São Paulo, tá totalmente errado. Eu toda vez que eu pego a Bandeirantes pra ir pro jogo de São Paulo, e quando tem jogo do Grêmio, fica lá na Bandeirantes, o consulado do Grêmio. Aonde? Na Bandeirantes? Na Vinda Bandeirantes. Ah, é? É, próxima a Marginal Pinheiros. Mas não era, não. Você acha que o Vieira sabe de alguma coisa em São Paulo? Cara, tanto que ele fica quieto. Porque sempre quando eu passo lá e tem jogo, eu vou pro Morumbi, e quando eu vou, eu volto, e tem jogo do Grêmio mais tarde, eles ficam ali na tem um bar. Aí, Vieira, aí coloca a faixa ali da torcida do Grêmio, eles ficam com as bandeiras, formar, a bateria. Né? É. Mas então mudou, ô Mário, mudou. Mudou então, porque antes era na The Week, não era? Ah, não, na boate gay não. Nossa, quem voltou, ó. Não, peraí que eu vou pedir aí, peraí. Eu vou pegar um autógrafo com o Alê agora. Eu vou pegar um autógrafo com o Alê. Tá cansado, mano? O Alê, legal, hein? Boa, Alê. Alê, você tá deitando, hein, Alê? Bater uma bola fora. Voltou com o cabelo molhado. Você tá de parabéns, viu? Parabéns, tem olho. Uma salva de palmas pro Alê aí, gente, ó. Bacana, hein? Eu não entendi. Ganhei, o seu piano, bacana. Tá. Ah, eu fui escovar o dente. Vou te falar que se eu chego lá no Inner, você tá com uma dessa lá, eu quero trocar, hein? Caraca, olha, eu vou te falar um negócio. Teu olho clínico é genial, cara. Genial, cara, genial. Ô, Mário. Oi. Ô, o Profeta voltou, cara. Viu que show de bola? Ótima, ótima. Ótima contratação aí. E pra escalar esse meio de campo agora? Porque, ó, Petros e Jusilei não tem jeito. Não tinha ninguém. Agora tem... Como é que e faz Lucas agora? E o Lucas Fernandes? Onde entra nisso? Ah, depois. O Dorival falou que não aí vai dar tem, chance, olha, de cara. Tem Lucas Fernandes, tem o Michael Suel se recuperando, Cueva, Jonathan Gomes e Hernanes. Então, eu iria com Petros e o Jusilei, Cueva e Hernanes. Aliás, o que se diz é que São Paulo já está fazendo oferta, ou já teria feito uma oferta de compra pelo Jusilei. Tem que trazer o Jusilei. Tem que fazer, comprar em definitivo, né? Comprar em definitivo. Sim. Porque você mantém um meio de campo aí, cara, isso é você formar, isso sim. Você formar uma estratégia, uma espinha dorsal de uma equipe, né? Sim. Petros e Jusilei, você tem que manter ali, né? Não, dá orgulho de ver o Jusilei jogando. O que esse cara joga e corre por esse time é impressionante. Eles são os novos Josué e Mineiro. Pode cravar aí, Marão. O Mano no ar, ele não fala isso, mas ele fala assim, puta, meu, vocês pegaram os dois volantes, que porra, cara. O Mano falou assim, tá ligado? Tipo, tô com inveja. O Mano falou pra mim fora do ar. Falou assim, tipo em off. Falou? Assim, tipo assim, puta, meu, na boa, tô com inveja. Muita inveja. Sério? É sério. Não, tem saudade, né? Mas no ar ele tem saudade. Refugo, né? É, no ar ele fica, refugo do Corinthians, aí fica perdendo o voo, mané. Mané. Ô, Mário, palpite, oi. São Paulo e Grêmio, segunda. Segunda, 2x1. 2x1, tá show de bola. Que é São Paulo, mandante, 2x1, cala a boca aí, chefe. E aí, não vai colar no jogo lá não, Marão? Vou, eu quero ir no torcedor de estádio 97. Aê, boa. Então, olha, você tem que estar às 6 da tarde na rua Curumins, número 5, de lá sai o traslado pro jogo, tá bom? Tá bom, então. Posso fazer o merchan? Pode. Merchan. E você sempre cobra pra mim. Faz o merchan, eu sempre esqueço. Então faça. Todo dia de clássico do McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac, oferta McDonald's. Um abraço pra toda a turma do Mac. Eu vou de 99 Corp. Ganhou um kit da 99, olha aí. Que mais? E qual que é o outro? É... Bozano. Só na linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? É só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Tá bom, Sombra. Obrigado, hein? Boa, alô, Mário. Obrigado. Força e fé aí. Valeu. Força e fé, hein? Deixa eu mandar um abraço pro pessoal do WhatsApp, que tá cheio de mensagem aqui. Manda aí, pessoal do grupo do Resenha 97. Do grupo São Paulinos e do Futebol dos Prantas. Um abraço pra todo mundo aí e pra galera do Japão lá também, que eu morei um tempo lá. Pro Ivan, que tá lá no Japão. Pô, bom morar no Japão ou não? É ótimo. Eu assisti o Mundial lá, Sombra, do São Paulo, do 2005. E fui por lá. É sério? O Mundial do Barcelona, né, chefe? Mas é sério? É sério isso? Não, na verdade eu fui pra lá em 2003. Ah. Aí, como São Paulo ganhou a Libertadores, eu tava lá e assisti a final lá do Mundial. Porra, que emoção, que saudade, hein? Tá lá no estádio assistindo, cara. Bacana, bacana demais. Valeu, hein? Menos, né? Valeu, Sombra. Abraço. Todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau. Boa, tchau, tchau. Abraço. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM no oferecimento de Frico. Cara, Free. Parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Frico. É isso mesmo, Frico, esse negócio é mágico. O Frico é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Frico. Frico vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site frico.com.br. FREECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Frico pelo site, tá bom? Frico! Frico! Ah, olha quem tá aqui, há quanto tempo ele não aparecia, tava de férias, não é? Meu amigo Juca. Ó. Oh. Ah, saudade do Juca. Ah. Olha o som. Juca, oh, manda bem demais. Igual desse som. Você que ensinou ele, RG, a tocar isso aí? Olha o som. O Juca, na realidade, ele usa isso aí só como é, pra pegar a mulherada. O negócio dele é um violino. É. Só aquele som de quem ia comer naquele restaurante, ô profeta. É. O melhor da cozinha mineira. É, é verdade. O pianista, qual era o nome do cara? O profeta, é verdade. Não, profeta. Ali é uma travessa da República do Líbano ali. É verdade. Mas aí, Vanessa. Fala, R. Pianista de 200 anos. Você conhece o Joãozinho, né? Depende, João. Aí o Joãozinho na hora do recreio, safado pra caramba, né, na sexta-feira. Aí tá ele lá, aí ele abriu a lancheira. A Julinha, que era amiguinha dele, também abriu. Aí a Julinha falou assim, droga, outra vez lanche de frango. Como frango toda semana, já tô até criando penugem. Aí o Joãozinho ficou doido, né? Penugem? Ah! Deixa eu ver. Aí ele foi lá pro cantinho, aí a Julinha pegou, levantou a saia e mostrou pra ele, né? Aí ele falou assim, sabe uma coisa? Eu vou te contar também. Minha mãe enche o saco com esse negócio de galinha. Sabe que eu também já tô com penugem? Aí a Julinha pegou e falou assim, mostra! quero ver se é igual a minha. Aí o Joãozinho não perdeu tempo, abaixou as calças e mostrou, né? É. Ela falou assim, nossa, Joãozinho, você tá pior que eu, já tem pescoço e moela. Olha só. Boa, é. Isso é bom, mas as do palhacinho de manhã no guarda-sopa são melhores. É nada. É melhor, aquela lá do Zezinho lá. Meu apartamento, meu prédio, não tem 13º andar. porque só vai até o oitavo. Fica copiando minhas piadas. Ele não sabe mais piada, não lembra mais. Ih, palhacinho já era. Tá gagá, ou RG? Tá doidão, tá doidão. Ah, você não sabe, ele quis aqui... Quase matou um dos patati patatá aqui, pra ele ficar no lugar de um deles. Eu escutei. Ficava, palhaço é maluco, ficava cara. Ficava chamando os caras de louco, tirando um outro caso. É doidão. Temos cornetadas. Fala aí, galera do Estádio 97. Aqui é o Alan, corintiano de São Miguel Paulista. Aí. Olá, eu sou Ali, meu papo não é furado. Olá, eu sou Ali, vamos fazer xixi cruzado. Olá, eu sou Ali, meu papo não é furado. Olá, eu sou Ali, vamos fazer xixi cruzado. Fazem ali. Não, mas é só pra dar uma atualizada aí, um F5, essa piada já caiu. Não caiu. Vou falar um negócio ali, assim, ó. Você faz uns gols de placa que nós vimos agora há pouco aqui, que é um espetáculo. Mas de repente vem umas dessas aqui e derruba ali. Não, mas agora a gente vai trabalhar mais com essa parte da pomada mesmo. Que já mudou um pouco essa... Entendi. Tá? Já caiu, xixi já caiu. Xixi caiu, agora caiu. É a pomada, o seu Bento passando pomada nas suas costas. Eu pedi pro Bento, que eu sei que ele é um fofoqueiro, pra ele passar a pomada justamente pra não usar mais o negócio do xixi. Já ficou meio desatualizado, já demodê. Olha, longe... Caiu no esquecimento o xixi. Ele não é fofoqueiro, mas eu passava no corredor e falava assim... Ei, seu Sombra, vem aqui que eu tenho um negócio pra te contar. Calma, tá vendo? Longe disso, hein? Longe disso. É louco. Vamos lá, mais uma cornetada. Humano no rio, bumbum guloso no cio, querendo Romero nos braços, desejando ele num quarto, peladão, sexo caliente, tão ardente. Humano no rio, bumbum guloso no cio, amando Romero eternamente. Marcos Pereira de Guarulhos, vai tricolor! Boa, Marcão! Sensacional! Os ouvintes do estádio são fantásticos, né, cara? Sensacional! O mano tá úmido no avião agora. Ah, tá! Ô, Vanessa, tem muito buchicho de que o Corinthians, por exemplo, não quer vender o Walter. Sim. Você, se fosse o Walter, até entende-se porque não quer vender o Walter, né? É bom ter um ótimo reserva. Com certeza. E se o Cássio for pra seleção, mais ainda. Se você fosse o Walter, você faria o quê? Cara, eu acho que o Walter... Claro, não dá pra falar pelo cara. Mas acho que é um pouco chovendo molhado, sabe? Meio Dodô ontem, defendendo a questão do goleiro no Palmeiras. Eu acho que no Corinthians é semelhante também, meu. O Walter é amigo do Cássio, os caras são parceiros, se apoiam. O Walter, querendo ou não, tá bem, sim. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter oportunidade, porque eu concordo com você, acho que o Cássio vai acabar indo pra seleção. E o de sempre, né? Pode haver contusões, enfim... E o Walter, quando foi necessário, ele mostrou a que veio. Então, acho que ele tá nesse pique de realmente aguardar, se manter trabalhando, se manter em ritmo. Porque a hora que ele tiver a oportunidade, ele vai, acho que, dar um show de bola. Sem Pablo e sem Jadson, pra você, cai alguma coisa? Cai. Cara, claro que muda, né? Assim, cai a qualidade técnica, principalmente, dá uma mudada na cara, assim, no estilo. Mas é aquilo que a gente estava conversando mais cedo. O Corinthians é obediente taticamente. Então, muda-se as peças, mas o Corinthians mantém o mesmo ritmo. Então, por mais que dê uma quebrada, acho que o Corinthians continua bem. Mas é um desfalque, principalmente do Jadson, acho que é um desfalque grande. Ale, e o seu Corinthians? Se sustenta, são os dois? Eu tenho medo do o Pedro Henrique. Fala com amor de 25%, por favor. O Pedro Henrique não jogou bem contra o Avaí e... Eu acho que o Pablo é o melhor dos zagueiros, né? Eu acho ele melhor que o Balbuena. Então, aí eu acho que, por mais protegida que a defesa do Corinthians seja, eu acho que você tem um prejuízo técnico. E com relação ao Jadson, tem o problema de não ter o Marquinhos Gabriel, né? Que é o reserva imediato. O Marquinhos Gabriel, em alguns jogos, jogou mais do que o Jadson, mas ele também está suspenso. E aí fica a dúvida o que o Carille vai fazer. Se ele quiser manter a mesma característica, ele vai para uma opção que não tá mais entre nós, tá em outro plano, que é o Giovanni Augusto. Que é um, que é um meia, né? Que é um jogador de criação de jogadas. Falecido. Aí, se ele quiser botar alguém vivo, ele vai mudar a característica do time. Pode ser o Pedrinho, mas o Pedrinho não é um armador. É é um jogador que gosta de atuar pelo lado, que vai para cima da marcação. Ele pode colocar o Camacho, mas aí é mais um marcador. E aí ele libera o Maicon. Quer dizer, então ele vai ter que fazer um ajuste nesse sentido. Mas o Corinthians é muito organizado e vai ter essa vantagem, né? Que vai pegar um adversário que vem para cima. O Fluminense é um time leve, rápido. Tem ali o Gustavo Scarpa, tem o Romero Richard. Vai dar show domingo? Richarlison. Mais na marcação, né, Bá? Ele mais... mais olha fazendo... a cara da Vanessa te fuzilando. Romito vai dar show. Dá uma olhada, né? Vanessa, eu te fuzilando. Eu acho que ele vai dar... É um open bar de carrinho, de roubada de bola, mas... Criação de jogadas, ele tem um pouquinho de dificuldade. Mas, olha, vai ser um jogo muito complicado pro Corinthians, hein? Se você pegar, ó, o Fluminense, ele tá disputando 6 pontos em casa. Ele já perdeu 2 pontos pro Cruzeiro. Cruzeiro, né? E agora vai pegar o Corinthians, velho. Quer dizer, e tem tudo se ganhar pra entrar lá no grupo dos 6, lá da Liberta, né? É. Eu acho que vai ser um jogo difícil pro Corinthians, vai... hein? Vai ser complicado. Eu só espero que um, ou o Santos, ou o Palmeiras, ou o Corinthians, no mínimo empate. No máximo empate. Como assim? O que nós temos a ver com vocês? Tá o São Paulo é o último time que joga na rodada. Se o Corinthians ganhar, se o Santos ganhar, o Palmeiras ganhar, o São Paulo não ganha a segunda. Não, faça parte de vocês. Não, você tem que ganhar, ué. Entendeu? Sombra já... E o Sal Grosso, mano? É estatística. A chance... É mínima a chance de 4 paulistas ganharem numa rodada do brasileiro. Tá na hora de você quebrar isso aí. O São Paulo é de 0, alguma coisa por cento a chance. Entendeu? Fica tranquilo, Sombra. Agora tem o Sal Grosso, mano. O São Paulo, tá vocês dá salgada, isso, Sombra. Dá salgada. Churrasco, é, joga você sal falou grosso. Que tem Sal Grosso, é isso? Não, agora tem Sal Grosso, né? Sal Grosso. É. Sal Grosso. Sal Grosso. Sal Grosso. Sal Grosso. Ai, ai. É sério. Deixa eu ver. Mas quem tem a maior baba do fim de semana é o Santos. Não, depende. Sim. Opa, você quer discutir qual Bahia é a maior babinha? Não é assim, não. Calma, os caras foram. Isso é 3 pontos, é 3 pontos. Os caras foram lá e meteram fumo no Atlético. Mas de todos os adversários, o jogo mais fácil é o do Santos. Peraí. Por quê? O Palmeiras papel, enfrenta o Sport lá em Luxemburgo. Mas o Palmeiras tem tudo pra ir lá e ganhar do Sport. Tem 3 times. Não era melhor jogar em casa do que jogar lá. Não, no papel é mais baba. 3 times, vai lá e ganha. O Corinthians pegou o Fluminense no Maracanã. O Corinthians desfalcado. Ué, o Timão também. O São Paulo recebe o segundo melhor time do torneio. Não, o São Paulo sim. Tem jogo difícil. O Palmeiras e o Corinthians não ganham esse final de semana. Não? Aliás, o Corinthians leva fumo, né, mano? Porque o Fluminense no Rio de Janeiro... certeza. Deus te ouça. Independente. Os assuntos que você entende, o Corinthians desconhece. Não, imagina. Aí, ó, pode... Independente, vai jogar Camacho, Pedrinho, pode escolher, mano. Camacho. Já era. Vai jogar com Camacho? Corinthians, né, mano? Não vai ganhar esse final de semana, não ganha. Ah, tem mais uma cornetada aqui, vamos lá. Fala galera da Estádio 97, aqui é Ademar de Suzano, torcedor do grande Galo Mineiro. E Marcão tá de brincadeira, pô. Na Europa a coisa mais comum é você ver técnico montando o time de acordo com o adversário, diversificando o esquema tático, montando o time de acordo com o adversário. O Rogério Ceni tentou fazer isso aí, os caras vêm descer o pau no Rogério, pô. Tem que respeitar o mito, velho. Sou atleticano, mas eu respeito a história dos caras aí, Marcão. Tem que respeitar o grande ídolo do seu time, pô. Um abraço pra vocês aí. Bom, é o seguinte, eu não sei se o ouvinte entendeu o que eu quis dizer, mas eu vou repetir pra ele. É o seguinte, jogador europeu tem uma consciência tática muito diferente do jogador brasileiro. Jogador brasileiro, ele é burro taticamente. São poucos jogadores que conseguem se diferenciar com relação a isso. É, com relação ao Rogério querer implementar uma filosofia europeia no futebol brasileiro, ele tá indo contra a maré, gente. Tá trabalhando com o jogador brasileiro, você não tá trabalhando com o jogador europeu. Então você tem que, por você ser um cara inexperiente, você tem que fazer primeiro o arroz com feijão, ao invés de ficar querendo inventar estrogonofe, entendeu? Coisa que o Rogério... coisa que o Rogério não fez. Então, tipo, eu respeito o Rogério, sim, como jogador. É, foi o maior ídolo da história do São Paulo, talvez. Pô, campeão de tudo. Mas como técnico é inegável, cara. O trabalho do cara foi ridículo. Entendeu? Tipo, eu torço pra que ele faça algum curso, treine times menores e um dia ele volte pro São Paulo e seja campeão também como técnico, assim como ele foi como jogador. Mas hoje, insisti com o Rogério Ceni, desculpa, mas era burrice. Parabéns pra você, porque comer estrogonofe é uma coisa, fazer o estrogonofe, entendeu? Comentário Masterchef. Parabéns. Mas tem uma coisa que não muda nunca no futebol, é o seguinte, o jogador joga bem primeiro pra continuar jogando. Exato. Depois, se der pra ver se o time vai ganhar, se não tiver, é outra coisa. Mas ele joga bem pra continuar no time, pô. Então, mas o lance do jogador europeu que a gente diz aqui, você pega por qualquer jogador, independente de posição, você fala pro cara, você vai fazer isso, o cara faz. Agora, jogador brasileiro, quanto tempo São Paulo insistiu, tanto que o Tite não conseguiu fazer isso com o Pato no Corinthians, que era fazer o Pato voltar pro meio de campo pra ajudar na marcação. O jogador mete a mão no meio de campo, mete a mão na cintura lá e fica lá, velho. Jogador brasileiro é assim. Boa, é isso aí. Esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97, oferecimento de Nissan. Já imaginou você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Festival Taxa Zero Nissan. Venha conhecer o Nissan Kicks 2018. Agora, fabricado no Brasil. O único SUV da categoria com câmera 360 inteligente, tecnologia japonesa, novas versões, novas cores e muito mais. Tudo isso com taxa zero e em 24 vezes. Ou se você busca por um sedã, o Nissan Sentra é sua melhor opção. Ele tem o menor custo de manutenção da categoria, câmbio X-Tronic CVT e muito mais. E você pode garantir o seu a partir de R$ 79.990 com taxa zero. E ainda pagamos 100% da tabela FIPE no seu usado. Essa você não pode perder. Passe em uma concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. E mais, hein? Promoção revisão premiada Nissan. A cada R$ 200 na compra de produtos, peças e acessórios originais, você concorre a um Nissan Kicks 0 km. Acesse revisãopremiadanissan.com.br para saber mais e participe. Cinto de segurança salva vidas. Vocês viram aí a fotinha? O Leco tá esperto, hein? É, tô vendo. E o Leco é esperto aí? Não é só o ali, tá de olho no mercado, não vi, não. Você não viu o Leco de olho no mercado? Não. Não viu? Não é só o Alê, né? Outra moto. Não, tá de olho não. Mercado. Além do Alê, o Leco tá mais... Oi, era parecida aqui, hein? É, parecida aí. Se não for a mesma, hein? É. Ah, Leleco, Leco, Leco, Leco, Leco, Leco. Se não falar isso, o PM vai apanhar. Vamos pro telefone, agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência, sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative aonde quer que esteja, sem parar. Sua vida no seu tempo. É demais essa foto. Essa foto é demais. Porque é legal. Chupa, Domênico, ganha mundial. Chupa, Domênico. Chupa, mas depois ia fazer um casamento. Depois ia fazer a lua de mel também. Ah, não, noite não, de não, noite. Noite de noite é do Dodô, ele faz. Ele fica parado lá no parque. Faz, né? Aquele pacote completo que ele faz com despedida de solteiro, casamento e lua de mel, né? É, exato. Aquele é bacana. E ele toca só de samba, canção e chinelo, né? Só samba, canção, chinelo e com um fone de ouvido. Olha isso, é muita sensualidade. É muita sensualidade. Muito. Alô? Alô? Quem fala? Consegui, baralho! Aê! Boa! Quem tá falando? Alberto Gabriel Neto. Alberto Gabriel Neto. Quantos anos, Alberto? 31, Sombra. 31, velho. Alberto Gabriel Neto, 31. Mas, segundo o nosso especialista, Ale Oliveira, não tem o que discutir. O campeonato tá aberto ainda. Muito bom. Show, salvou a hora. É nóis, velhinho. 9.7. Não, 9.7 você não deu, você me desculpa. 9.7. Aí já é de perto um pouquinho. É demais. Qual é a barriga de lagartixa? Merecia 10. Quanto? Merecia 10. Naquela escala de 100, né? Olha! Vanessa, que porrada que nossa, Vanessa, deitada tá louca, na RG. Nossa, Vanessa rachou o velho no meio. Deitada. Que história é essa, velho? Não é, porque o Ale falou fora do microfone e daí eu só repeti, né? Não. Oh, vou tirar a esponja, hein? Cuidado. Que isso? Alberto, que bairro? Penha. Penha. Penha lá, pô. E o seu time? Tricolor Paulista. Olha, caramba, que não faz uma torcida Estádio 97 e uma vitória. Ô, Sombra, agora é hora da recuperação, bichão. É isso mesmo. Vai, bichão. Que é isso? Rogério! Nossa, vocês estão com uma bichice hoje, né? Nossa! Tá bom, Rogério! Pior é isso, eu ouvi isso do cônsul do Grêmio, né? Nossa, tá formigando dentro do Grêmio. Ô, Vieira, você é cônsul praticante? Sim, praticante. Ah, garoto, isso que é mais importante. É, ele fica de quatro praticantes. Bate, catar aí, velho. Ah, gosta. Fala aí, Alberto, o que você gostaria de falar do tricolor, Alberto? Cara, agora é pegar o Grêmio. Segunda-feira, garantir os 3 pontos e pensar lá no topo da tabela. Olha, eu tava vendo aqui uma informação. O quê? No topo da tabela já. Um louco. É, deu louco. Em posições. Não, eu sou São Paulino, mas acho que dá empolgada, né? Empolgou, né? 20 posições, aí deu uma empolgada agora. O jogo contra o Grêmio tem 15 pontos o jogo. Não, mas não é. Vai, vai. É que moralmente. Fala pra ele aí. Eles não deixaram o cara acabar, né, velho? O que o Alberto quis dizer é que não importa quem são os seis primeiros, alguém vai ter que sair pro São Paulo chegar. Ah, é isso que ele quis dizer. Com então, certeza. Com certeza, Marcão. É porque assim, 3 pontos contra o Grêmio agora, cara, isso é fato já. A gente já tá nessa expectativa. E moralmente, dá confiança, dá moral pros caras que estão lá. E outra também. E tranquilidade. Ah, de mais a mais, o que são 22 pontos do líder. Não é nada, não é rápido, pô. Roberto. Mas o que vale também, Ale, eu acompanhei hoje aí alguns vídeos, né? E eu pude perceber que os caras dentro de vestiário já estão bem mais unidos, o time já tá com outra expectativa. Verdade. Aí dentro do campeonato. Foi no X-Vídeos isso aí. Nossa! Alberto, o Mano divide um AP com o Oswaldo Pascoal lá na Barra. Ele reclama um pouco, sabe por que ele reclama um pouco? Porque quando ele vai escovar o dente, ele fala: meu, tem muitos pelos aqui, velho. Parece que eu tô dormindo com um Ewok. Mas não, é o Oswaldo Pascoal, na verdade. Só pra garantir, desculpa cortar, eu quero ir na torcida Estádio 97. Opa! Tá garantida a sua vaga. Garantida a sua vaga. Garantiu sua vaga pra derrota. Agora presta atenção na história. Bom, diga. Segundo eu vi, teria o Oswaldo Pascoal dito. Já vi em outros lugares também que o São Paulo teria interesse em fazer uma oferta ao Santos pela compra do zagueiro Gustavo Henrique. Falou. Olha! Quem é agora? Peraí. O São Paulo, toda hora que o São Paulo vai, ele leva quem ele quer do Santos. Ah, é sim. Ah, já vi de o ganso. Ah, tá bom. Agora o Gustavo Henrique vai sair do Santos disputando Libertadores. Topo da tabela vai jogar no São Paulo. Mas também. O ganso não saiu. Mas o ganso é outra história. O ganso tava com frescura. Para. O ganso tava com inveja do Neymar. É esse Pascal. Quer subir a serra. Pelo amor de Deus. Pera, primeiro tem um detalhe muito importante que vocês estão esquecendo. Fala, RG. O ganso queria sair do Santos. Exato. O ganso, vocês pagaram o preço que o Santos pediu. Esse menino, vocês precisam primeiro saber. Não, pagou a multa, né? Esse menino, primeiro vocês precisam saber se ele quer sair do Santos. Segundo, se quiser, tem que pagar a multa também. Mas é amado o clube brasileiro, salve o Tricolor Paulista. Não, vai lá, paga. Mas qual o valor da vai multa? Lá, paga. Sei não, hein? Mas cara, é difícil, Santos, hein? Meu. Não, desculpa, mas a gente tem, né? Se o cara tá jogando no Santos, o cara recebe uma proposta pra vir jogar no São Paulo, ele não sai se for louco. Ah, tá bom, mas ele concordo. Não é louco. Então não é, velho. Fala aí, Vanessa, concordo. Você joga no Santos, você recebe uma oferta do São Paulo, você não vem correndo? Nesse momento, não. Como não, Vanessa? Só que você é modinha, meu. Fica na hora que valoriza. É questão de ser modinha. Roberto, o Tricolor é um time enorme, com uma puta história, e não sei o quê. Mas, velho, não vou querer colocar uma camisa pra passar vergonha, não. Tem que passar vergonha. Nossa. Tem que passar vergonha. Ó, Vanessa, já vou dar um recado pra Doris. Doris, quando você estiver passando dificuldades com a Vanessa ao seu lado, pode esperar que ela vai te abandonar. Vai te abandonar. É, tá vendo? Eu já vou. Não, eu estaria nessa linha que você tá falando, senhor Marcão. Se eu estivesse no Santos e o Santos estivesse passando por problemas, eu espichasse dali. Não é essa situação. Tô falando, foge desse chabu, filho. Agora tem outro detalhe, ó. Você tá ligado que a mina tem herpes. Você vai ficar com ela porque ela é legal pra caramba? Herpes de novo, não. Só fala uma menina com herpes, você é louca? Mas não pega nada. É isso que eu tô falando. Não pega nada, cara. É intercâmbio de doença, posso passar sífilis pra ela. E posso falar um negócio pra você? Vamos combinar? Não vamos ser hipócrita aqui. O Marcão falou, meu, pra mim herpes é tipo um sapinho. Foi isso que ele falou. Não é nada demais. Segue o jogo. Que nojo, segue o jogo. O que não mata te fortalece. É, exatamente. É isso que não dá pra entender. Por isso que o Ale tá forte. Os caras estão numa draga desgraçada, na zona do rebaixamento. Ganharam uma partida. E ainda não gosta de ser chamado soberano. Estão se achando, velho. Você vê o poder do... É que a gente sabe que não vai cair. Você vê o poder do amado clube brasileiro. O RG. O RG. Mais um ano vocês vão ficar torcendo pra gente cair. E o Gustavo Henrique vai sair do Santos pra ir pro São Paulo. Tá bom. Vai lá, tenta lá. Quero ver se comprar o jogador. Não compra, vai chupar. Fica uma semana com o chapéu de burro aqui. Boa. E ele é bom, hein? Ele é bom. O Gustavo Henrique é bom. Vocês estão loucos. Leva o David Braz. Não, mas a gente quer levar jogador bom, não é jogador experiente. Meu Deus do céu, não leve ele não. David Braz experiente, vai ajudar você. Ah, chega lá e balança o dinheiro, assim, ó. Ah, é. Balança o vai dinheiro. Vai lá e compra a barraca do porquinho. É, então, vai lá compra a barraca do porquinho, compra o pedágio. Isso, vai lá e compra a barraca. Alberto, palpite pra você, São Paulo e Grêmio, segunda-feira. Sombrado. Eu acho que a gente começa perdendo de 1-0 e depois vira pra 3-1. Boa, boa. Olha, tapa na cara do Vieira. Tapa na cara do Vieira. Eu só falo uma coisa pra vocês. Eu só posso falar uma coisa, ó. Tá gravando a risada desse trouxa, só vou falar uma coisa. Né? Se vocês saírem perdendo, amigão, vocês vão ser goleados dentro do Morumbi. É só isso que eu tô falando. Nunca, nunca. Eu só tô falando uma coisa. São Paulo pode ganhar do Grêmio? Pode. Vai. Agora, se sair perdendo, não vem pra cima. Você não vem pra ser que vocês vão tomar goleada. Sair, não chegou nem segunda-feira, você já tá tremendo, pô. Imagina, velho, imagina. O Alberto deu uma deitada no Vieira. Deu nada. Valeu, Alberto. Então você tem que estar às 6 da tarde na rua Curumins, número 5, de onde sai o traslado da torcida Estádio 97 pro Camarote Único, tá bom? Legal, Sombra. Posso fazer o merchan, Sombra? Faz aí, meu. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Legal. E só a linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. É só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. Eu queria mandar um abraço para uma rapaziada, pode ser? Rapidinho? Ah, escolhe os três mandar mais. Mandar um abraço para a rapaziada do time que eu jogo de quinta-feira. Os selecionados, que é um futebol de salão, futebol bom ali na Penha também. Raiz, aquele a famosa futebol ali, pegada. Arranca, né? Toco. O Ale conhece bem esse tipo de jogo. Aí. E também no time de sábado, lá no Só Canela. Só canela. Time bom. A gente tá bem na liga. A gente tá jogando uma liga aí que tamo bem, o time. Joga contra o até cubanos, né? É um no cravo e outro só canela, velho. E eu queria mandar um tapa na camurça pra mulher, que ela tentou aqui umas 100 vezes a ligação hoje. Boa. Tá aqui no carro, ouvindo. Tá ouvindo aí do seu ladinho? Tá aqui do ladinho. O que ela chama? Louca pra chegar em casa e conhecer a cabeça do bacalhau, né? Nossa, tá certo. Dá certo, entra ali. Sexta-feira. Primeira direita. Sexta-feira, 7:30. Onde que você indica o Alberto levar a namorada hoje? Hot bar. Esposa. Mas é um relacionamento aberto? É um negócio fechado? Não. Já interessou. Tá rindo, né, Alberto? Já se interessou. Não, tô dizendo por parte do casal, não só por você, porque eu sei que você tá uns perdidos. Não, relacionamento fechado. Fechado, Marcão. Onde que você levaria? No pool de swing. Quantos anos ela tem? Ela tem 30. Ah, tá na hora 30. De abrir esse relacionamento, hein, velho? Ô, Marcão, onde que você leva, você indica? Pousada do cowboy. Isso não foi muito. Na Moca. Na Rua Caçandoca. Isso. O Mano tem uma suíte privativa lá. Tem a suíte Mano lá, né, inclusive. Aquela suíte privativa, inclusive essa suíte do Mano, como é a pousada do Calvo, tem uma cela pra colocar nele. Já que ele é encilhado, lá tem uma cela pra colocar nele. E o chifrão é o cabide. Oi, então. Alberto. Falou. Legal, gente. Obrigado. Ah, manda um abraço pro meu irmão, Edson Gabriel, parceiraço. Falou, boa. Com certeza. Faz um abraço, que ele não liga, hein, velho. Valeu. Beleza, gente. Obrigado. Valeu. Então, totalmente pagáveis. Obrigado, cara. Valeu. Falei pra vocês, mano. Vamos lá. Segundo ouvinte no momento Sem Parar. Sem Parar ainda mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Mano, você é chupador de cana. Sente e pedala, mano. Sente e pedala, mano. Você é o chupador de cana. Alô? Alô, quem fala? É o Hércules. Ô, Hércules. Muito aquela força. Trabalhando muito, Hércules. Já tô em casa, já. Tô ouvindo vocês agora. Beleza. Hércules do quê? Hércules Lustosa. Hércules Lustosa. Eu quero ir no estádio 97. Não. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa. Ganhou a tua vaga. Ganhou a tua vaga. Oi, torcida Estádio 97. Ô, RG. Oi, oi. Na sexta-feira é bom quando você vai sair e se dar uma olhada, ver se tá lustosa, né? É. Dá quantos anos você tem, ô, lustosa? Quantos anos? 44. RG número 2, 44 anos, Hércules Lustosa, sexta-feira, noite, agora já um friozinho maior. É, não decepcione nunca a gatinha, viu, Hércules? Dá uma lustosa na bota e vai pulando. Ah, mas o Hércules, o Hércules. 10 pra isso aí. Peraí, tá de sacanagem. 10? 10? O que é o vitral de igreja? 10 é bom. Não, eu acho que isso aí merece 20, pelo menos. Ah, bom. Você tá dando umas risadas, você gostou disso? O que você achou, Hércules? Não, legal. Ah, tá muito louco, hein, Hércules? Me dá um gole desse bagulho aí, ó. O que você tá bebendo em casa? Você tá bebendo aí Aperol, né? Você tá bebendo, né? Não, tomando uma Heineken aqui. Bom, o que você faz da vida, Hércules? Eu sou agente de viagens. Agente de viagens? Isso. Tá vendendo muito ou não? Vendendo bastante, graças a Deus. Não posso reclamar. Já vende? Você vende lá na sua agência lá o navio da energia na veia? Vendo navio da energia. Opa. Tem saído algum, sim. Bacana, boa, bacana. Boa, legal. Você viu que agora tem roupa nova também, JP. É, roupa nova, Blitz e roupa nova. Bacana. Isso, legal. Bacana legal. Demais. Show de bola. Nossa, e vai tremer esse navio. Vai no Tricolor segunda-feira, então? Segunda-feira eu estarei lá. Beleza, gostou da contratação do Dorival? Ah, legal, acho que ele vai fazer um bom trabalho em São Paulo. E agora espero o Hernando chegar aí pra completar aí e o nosso time começar a ganhar, né? O Vieira comentou que ele acha que o Hernandes fica melhor sem bigode. Não, vai ter. Mas o Hernandes fica com bigode. Você não gosta de um bigodinho? Não, sai pra lá. Arranha. Sai pra lá. É esquisito, né, velho? Aquele Vieira, bigodinho de Hitler, você não gosta? O Vieira não gostou do bigode, o Mota também não gostou do bigode. Eu gosto de barba. Eu gosto de barba. O Hércules tá risonho, hein, Hércules? Tá feliz, hein, Hércules? Ah, eu tô. Sexta-feira, né? Eu vi nem vocês, tá legal. Claro, boa, boa de o que você vai fazer? Onde você vai levar tua namorada, Hércules? Ah, ela tá vindo pra cá. Ela tá vindo pro apartamento. Hoje vai dar uma lustosa, hein? Vai dar uma lustosa, Hércules. Hoje dá uma lustrada. Vai lá, vai lá. Hércules, ele tá no mundo do Plutiplactizum, hein? Hoje é dia de cutucar o umbigo por dentro, hein? Isso! Dá aquela massagem no rei, né, mano? Hoje vai botar aquela música do Roberto, côncavo e convexo, né? E aí vai. E aí vai, tua namorada torce pro São Paulo também, Palmeiras? Não, ela é palmeirense. Ai, palmeirense. E pau no porco, então, hein? Ah, empurra a janta mesmo, sem boi. Ô, seu cavalo! Aí, Marcão! Ah, tem cartão agora. Tô vendo que você chupa, é um Marcão. Mano de saia, não é? É? Então toma um cartão amarelo pra você. Vai, cartão, meu. O amarelo aí, trouxa. Porra, estreia no cartão amarelo. Tem que cuidar da menina bem, tá? Só ficar noivo, você é noivo, casado, o que que é? Não, só namoro, só. Só? Só namoro. E ela trabalha com o quê? Ela é professora. Professora. Ah, vai ensinar o beabá pro seu. O Ale, você já se apaixonou por uma professora na vida? Ah, acho que um pouco, viu? É. Mas mais, acho que de educação física. Mesmo? O Mota já foi professora. Mas ela não. Ela gostava um pouco da mesma coisa que eu. O pessoal chamava ela de tamanco. Daquele seriado, sabe? Que tinha a Martinalha. O pessoal chamava ela, mas aí ela não me deu, não foi correspondida. Até não foi correspondida. Uma frustração que eu tenho da infância. Tá certo. Oi, Hércules. Tendo de costa. Oi. É. E esse meio de campo do São Paulo agora, com a chegada do Hernanes, quem você acha que samba? Putz, cara, eu não sei, meu. Não sei te falar. Sei exatamente. Não, mano, sei não. Talvez o Gomes, hein? Será, meu? É que assim, taticamente ele é muito aplicado, né, mano? Ele, né, mano, ajuda na marcação e tudo, mas não sei, mano. Será que não, o Hércules? Ah, talvez sim, cara. Pensando na garota. E o Centurion acabou indo pro Boca Juniors, né? É. Que coisa. Ele saiu fora mesmo? Opa, saiu fora lá, vai pro Boca Juniors. O Boca Juniors vai pagar uns 13 milhões de reais aqui. Ainda sua bola fica com 10% na futura venda dele. Saiu dessa empresa. Isso é bom? É, não sei, né? Não sei se ele vai ser vendido de novo, né? Não, mas ele é louco, né? Mas precisa ver se o Boca Juniors vai pagar, né, mano? O Corinthians tá esperando o dinheiro do Boca até hoje também. Esse tem roteiro. Sério problema com o dinheiro, então. Pagar. Na boa, meu. Fazer negócio com o Boca Juniors só com fiança bancária e não põe. E não vale de banco argentino. O São Paulo teria sido melhor se ele tivesse. O Gênero da Itália tivesse ficado com ele. Certeza. Tá feia a coisa, né? Seria bem melhor pro São Paulo. Certeza. E diz aí que o Gilberto pode ser vendido também, viu, Cefinho? O Gilberto? Gilberto. É. Gilberto. Porque o cara não tá sendo usado, né, velho? O cara um pouco coloca ele, né, velho? Seno, né? O moleque mas, é bom, hein, mano? É, mas aí, vai lá. Seno, chega o prata. Seno. Aí toma um cartão amarelo. Né? E aí vai chegar num dia lá, precisa de um centroavante. E aí, cadê o Gilberto? Mas como não tá sendo utilizado? Pô, o cara entrava e fazia gol pra caramba. Deixa mas de um tempo pra cá ele não tá sendo. Mas mais esse é o planejamento do Mota, é vender o que você tem de bom. Isso aí é o Motaleco. É o Motaleco. Planejamento do Mota. Quem mais reclamou aqui? Tem um reserva bom, vende, porque é reserva. Ó, não, se fecha bom. Aí, não, porque eu fiquei aqui um mês reclamando. Não. Aí falta um pouco de respeito. Respeito hierarquia desde essa rádio. As pessoas aqui, que apelam amigo. Pro lado pessoal são pessoas que não têm o menor gabarito. Nível. Mas tem um problema em ser anão? Nossa! Cadê o cartão? Pra mim não tem. Então insolente. Pra mim não moto. Tem. Então pronto. Eu gosto de anão. Insolente esse moto. Ué, eu vejo Game of Thrones pra quê? Pra ver o anãozinho lá. Por sinal, é o melhor ator do Game of Thrones. Lógico, pô. Agora não tem coisa mais ridícula que aquele programa de anões que passa na TV a cabo. Eu acho ridículo, é. Mas se tá passando na TV, é pra pessoa dizer se gosta ou não gosta. Verdade. É ridículo aquilo. É legal. Legendários, né? Chama. Não, sério. É um programa americano. É um monte de anão e anã que mora, sei lá, nos Estados Unidos. Fazenda. É um reality. É um mini reality. É um mini reality. Pequenino reality. É um pequenino reality da vida dos anões. Mas eu sei que no... E o anão é rico, né? No Legendários tem um anão que parece o mini crack do Siddorf. Que ele já fez filme adulto. Mas não é o Gilberto? O Gilberto usava o anão lá no programa dele? Também, lá eles brigam por anão. O Sombra lá é Deus. Oh, lá vem o Sombra. Eu não gosto que você fala assim do Chefinho, tá? Dá pra ele. Mas o meu cérebro não é de anão, isso é importante. Ai, que deitada! Por quê? Quer dizer que anão Mota tem não entendeu, ruim, Mota não entendeu. Você vai ser processado pela Associação dos Anões. É. Ô, Hércules! Oi! Então, segunda-feira, às 18h, você tem que estar na rua Curumins, número 5, tá bom? Número 5, tá legal, então. Oh, pode fazer o merchan, hein? Pode. Vou de 99 Corp. Ganhou um kit da 99. Eu acho que você não vai não, viu, velho? Do jeito que você tá aí, você tá bem louco, aí, Hércules. Não vai não, velho. Não, vou sim. Vai, né, vai, Hércules. Para de usar tinta no cabelo. Valeu, Marcelo D2. Ganhou um kit da 99, tá bom? Pintar o cabelo. Aí da Bozano. Só Bozano me garante. 3 vezes mais barbear e... Não, é proteção e diversão. Proteção e diversão. Aê, rapaz, ganhei um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Só uma pergunta. Tá okay. Só uma pergunta. Sua varanda tem rede? A janela tem rede? Tá tudo certo? Não tem varanda aqui. Janela, hein, mas tem varanda. Tela de proteção na janela, não? Não. Tá segurada pra namorada aí, então Hércules. Não vai pra janela, hein? Tá bom. Um abraço a todos aí. Abraço. Até mais. Terceiro ouvinte no momento sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando sem parar sua vida no seu tempo. Mano, você é chupador de cano. Sente e pedala, mano. Sente e pedala, mano. Você é um chupador de cano. Ai. Aê. Boa. Quem fala? É o Danilo César Correa. Oh. É Danilo César Correa. Fala devagar pra dar tempo do RG bolar. Os... Quantos anos você tem, Danilo? Danilo? Mas o RG não é o Mota, porra. Nossa, que deitada. Nossa, Danilo César Correa, quantos anos? 2.9. RG número 2. Sim. Danilo César Correia, sexta-feira, 2.9, e você mais inteligente que o Mota. Ah, seria muita coincidência se ele trabalhasse. Por quê? Nos Correia lá, entendeu? Ah, muito! Nota 69! Sexta-feira. Sexta-feira é 69, velho. O Ale nem comentou essa aí, o Ale. Ô, Sombra, ainda tem a torcida aí, Sombra? Tem. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa! Você ganhou a última vaga, rapaz. Pô, muito obrigado, galera. Muito obrigado. Sexta-feira, só alegria, hein? Só alegria. Já tá terminando o dia bem aí, né, cara? Muito bom. Você vai ter que estar às 6 da tarde na rua Curumins, número 5. Ó, o camarote único é legal demais, hein? Conforto total, comida, bebida. Nem almoça, hein, velho? Nem almoça. Que bom. Vou prestigiar com certeza. Já fui lá e vou de novo. Legal, bacana. Qual o último jogo que você viu lá? Eu fui no último, foi no... Não fui lá, mas foi no camarote no Soberano, que foi no Campeonato Paulista. E eu não lembro contra quem foi, mas eu lembro que nós ganhamos de 4-0 lá com o gol do Gilberto, gol de todo mundo lá naquela porra. A última vez que a gente viu bem. Enquanto você vai em estádio, você dá sorte, então. É, pode ser. Eu gosto de assistir mais em casa por conta da segurança, mas vou fazer esse privilégio aí de ir com vocês na torcida. Público. Lá. Boa, legal. Boa. Ativa de público. Tá. Segunda-feira? É. Eu acho que umas 30 mil bate. Eu chutaria por aí também, uns 32, 33, saudável, hein? São Paulo tá muito boa. Deixa eu ver a temperatura, como vai estar segunda-feira. Acho que é jogo pra esse público, né? Pra cima de 30 mil. Domingo não. Na situação do São Paulo, você vê o pessoal ficar falando. Segunda-feira, máxima de 26. Então vai estar um clima bom. A torcida do São Paulo tá dando um show. Eu acho que vai sim. É a terceira do campeonato. Contra as meninas do Sul, então, Ave Maria. Vai te catar aí, ó. Que deixada. Fecha aí, ó. Torce pra empatar, velho. Rapaz do céu. Ô, Danilo, ok. A expectativa é boa do tricolor aí nas próximas rodadas sair do Z4. Mas, e aí, tá encorpando o elenco, né? Você tem o Hernanes, o Cilei, Petros, você já tem o Prato. Então, estão reforçando o elenco. Com certeza, é reforçar o elenco com a perspectiva de ano que vem. Jogar pelo menos uma Libertadores. Dá tempo de alcançar uma Libertadores? Dá tempo. E eu acho que há poucas coisas, na verdade, duas semanas atrás parecia muita coisa, mas eu acho que não é muita coisa que precisava arrumar. Algumas poucas coisas que os líderes do elenco estão fazendo, por exemplo, o Prato, o próprio o volante aí, o Petros, demonstrou na última palestra de lá com os jogadores dentro do campo, eu acho que era isso que estava faltando para o time, que faz com que o jogador mediano consiga dar um pouquinho a mais de si em campo. E aí, no final, a gente consegue beliscar uma vaguinha aí, com certeza. Ô, Ale, olha o que é o detalhe no futebol. Outro dia eu estava desenvolvendo uma conversa aí, eu não lembro agora quem estava participando da conversa, mas, por exemplo, quarta-feira, o São Paulo ganhou o jogo. Uhum. No último lance do jogo, praticamente, o Vasco quase empatou. Quase, verdade. Mas o Renan Ribeiro tocou na bola. E o Ronaldo Luiz. E o Ronaldo Caio Luiz. Rodrigo Ronaldo Luiz Caio foi lá e tirou uma bola que poderia entrar no gol. No jogo anterior, o Marcinhos, puta, ele a bola e o gol, meio que veio desequilibrado e tocou pra fora. E ali poderia ter sido um gol da vitória contra o Atlético Goianiense. Né? Então você vê como, de repente, cara, um detalhe. Às vezes você pode até jogar bem, mas um detalhe faz você, o torcedor já hoje falar em esperar Libertadores da América, né? Esperar uma classificação e dependendo, tipo assim, puta, olha, vai cair. É, e a confiança voltando, né? Os jogadores se sentem mais protegidos também. E eu acho que daí também a maré vira um pouco, né? Porque você sabe que o futebol é delicioso por causa disso, né? É uma bola que pode mudar toda a história. Às vezes o treinador que cai, às vezes o time que é rebaixado, o time que classifica para Libertadores ou é campeão. Por isso que o futebol, ô Sombra, é a melhor coisa para se fazer de roupa, né? Por quê? As coisas que você pode fazer vestido, o futebol é melhor. Não é? Com certeza. Que é isso, RG, que você tá olhando pra ele com essa cara? Não, depois eu te falo do que eu tô falando, RG, que você tá meio esquecendo. Esqueceu? O RG toma um Viagra e depois um remédio pra memória, pra ver o que ele faz com aquilo. O que tem que fazer? É o combo. Ele toma um Viagra, ele tem que tomar da memória pra... Quando ele olha, fala, por que que eu tô assim, né? Que é isso aqui? Tô vendo o senhor mexendo aí nas fotos aí pra mim. Você quer isso? Leão Lobo. Leão Lobo, fofoqueiro. Tô olhando aqui. Mas, olha, outro dia, eu não sei se foi o Marcão ou alguém aqui da rádio que falou o seguinte. O Diego Souza, olha onde foi levar. O Diego Souza, perdeu aquele gol Vasco e Corinthians. Sim. Corinthians ganhou a Libertadores. Foi pra Liberta e... Ganhou a Libertadores. Vamos supor que tivesse perdido aquele lance e fosse eliminado pelo Vasco. Crê em Deus, pai. O que poderia ter acontecido, por exemplo, não só com o Corinthians, mas com o Tite. E olha o que se desenrolou depois, a ponto do Tite, sejamos sinceros, salvar a seleção brasileira. Nada do que aconteceu teria acontecido. Então você vê, aquele erro... É o efeito borboleta. O erro do Diego Souza. Lembra o filme? A defesa do Cássio tá salvando a seleção brasileira de uma, pra ir para uma Copa do Mundo. O erro do Diego Souza. O erro do Mas o Cássio também defendeu. Defesa do Cássio. Ah. Não, mais erro do Diego Souza, óbvio. Lógico. É claro. 90%. 99% foi o erro do Diego Souza, né, Vanessa? Nada adiantaria se não fosse um grande goleiro, Cássio. Mas olha só o que é o detalhe. Vai saber se o Tite estaria no Corinthians depois de uma possível eliminação. Vai saber como ia ser a carreira dele depois em outro clube. Vai saber se ele ia ser chamado para uma seleção brasileira. É maluco isso. É maluco, se for pensar, meu, uma bola pode ter significado. E você imagina se ano que vem o Brasil ganha a Copa do Mundo, você fala, o Diego Souza deu a Copa do Mundo pro Brasil, cara. Que bagulho louco, né, meu? O erro do Diego Souza pode dar uma Copa do Mundo ao Brasil. E aí a gente vai ter que agradecer o Diego Souza, hein? Acho que não vai, não. Claro, só o Diego Souza. Não, se você for parar pra pensar, Diego Souza. Essa loucura é tão enorme, porque imagina o que aconteceria hoje, como o Brasil estaria hoje, se a Dilma não tivesse entregado Mota pra adoção. Nossa, ela não teria entrado na política, sabe? Toda essa... Meu, é um negócio absurdo. Olha, olha, agora o pior é o seguinte, né? Na época, isso, quando isso aconteceu, ele foi na caixa de papelão. Era uma caixa de papelão, né? De leite. De leite, não. De leite. Leite Leco. Leco, é. Aí ele tava ali e um saquinho de ração, porque não sabia do que era, se era humano ou bicho. Aí da ração, vai comer o que tem. Não, ali no. Esperaram latir. Mesmo, espera latir, vê o que esse faz. Aí até quem pegou no orfanato, no orfanato pegaram e falaram assim, ó, será que isso é um bebê ou é a placenta que ficou aqui? Não, não foi no orfanato. Não, bem, né, foi um... não. Foi uma cachorra que é minha amiga. Gaúcha. Aí, Mota, pão com Mota. Passou do ponto. Falei quem é. Toma um cartão amarelo agora. Ah, vai te catar também. A cachorra gaúcha, você só pode estar falando da mãe do Vieira. É, olha, não sei. Isso é sacanagem. Mais pelo tamanho dele é gaúcha. Não é gaúcha, não é? Não. A mãe dele não é gaúcha. Mas é cachorro. É, mas por osmose, né? Ah, por osmose. Ô, Danilo. Oi! Então, palpite pra segunda-feira, São Paulo e Grêmio, você conquistou a última vaga da torcida Estádio 97. 3-0 sem susto. 3-0 sem susto. Mas você não tá respeitando um pouco o game, o Ai, meu Danilo. Deus do céu. Você não tá... Eu acho que a gente tem que respeitar um pouco o time do game. Ô, Danilo, eu só te falo uma coisa, ó. Eu só te falo uma coisa pra você e pra esse chimpanzé albino aqui do Marcão. Presta atenção. Terça-feira eu quero você ligando aqui, beleza? Tá, eu não vou poder ligar porque eu vou estar lá no estádio, né? Não, na terça, pô. Na terça, sim, será um prazer. Então, beleza, boa. Meu liga velho. Liga aí, olha, 3284-7097. Boa, Danilo. Valeu, cara, abraço. Obrigado, bom final de semana. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Esse foi o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. E agora, ó, dá muita atenção, você ouvinte do Estádio 97. Sabe o Sem Parar, o tão conhecido Sem Parar? Sim. Agora você pode comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. Como? Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. É pelo comércio afora, tá cheio de ponto de venda agora. São mais de 200 pontos de venda. Caraca. Então quando você encontrar um display, você pega a embalagem do Sem Parar, paga no caixa, e o valor pago vai virar créditos para você sair usando. Ah, é? E para fazer a ativação nos totens é muito mais fácil. Sim. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Sim. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, sim, que leva poucos minutos. E sim, pronto. É só sair usando. Moleza. Beleza. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Boa. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Boa. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Estádio 97, também no oferecimento do Banco 24 Horas. A gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Então eu tenho uma dica pra você. Passe no Banco 24 Horas que tem no seu caminho e que você não paga nada a mais pra usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica sabendo na hora se dá pra sacar e fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cinema. Lembre-se, o Banco 24 Horas está no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada mais para usar, você agiliza sua vida e sobra mais tempo para fazer o que mais gosta. Vai lá, aproveite e use o Banco 24 Horas. Tem sempre um pertinho de você. Boa. Corneteiros, do estádio 97. Corneteiros, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Responde essa pra mim. O que é mais difícil de acontecer? O Mota ir no Morumbi, o Vieira provar que é homem, ou o Benjamin aparecer pra trabalhar? Nossa. Abraço, rapaziada. Vocês estão de brincadeira, velho. Mentira fora dessa, velho. Agora é evidente. Olha. Evidente, evidente. Amigão! Tô aqui com o negão na África, meu. Brincadeira. Difícil, vamos lá, mais hein? Uma cordetada. Daqui a pouco tem o decreto, hein, gente? Opa! O tão desejado e esperado decreto. Boa noite, rapaziada do Estádio 97, Márcio, corintiano da Brasilândia. Pergunta pro senhor Marcão aí se ele precisa de um calculador pra fazer conta, porque ele falou que nas duas últimas rodadas o Corinthians teve 20% de aproveitamento. Aonde que 2 é 20% de 6? Ê, Marcão, não sabe nem fazer conta, quer secar o Coringão ainda. Chupa, Marcão. 33,34, Marcos. É, 33%, é isso que eu quis dizer. Boa, Sr. Benedetto. Nunca foi meu forte matemática. Ava! Ninguém percebeu. A gente não percebeu, não. É. Ia passar, qualquer tipo, ia passar batido se não fosse esse cretino aí, esse nerd. Esse nerd da Brasilândia aí. Um abraço. Vamos lá, mais uma cornetada. É, pessoal do estádio, aqui é o Thiago. Thiago! Paulista. Eu gostaria de parabenizar o Mota pelo personagem que ele faz. Às vezes a gente até se ilude, né? Pensando que realmente ele é desse jeito, dessa forma sem noção, né? É, que fala errado, que não tem noção de nada, que não entende nada de futebol. Parabéns, viu, Mota? Ótimo personagem, parabéns. Quase me acredito que é um burro. Obrigado, trouxa. Eu tô com 14 anos. Mas isso eu falei mesmo. Eu fui pra São José na quarta-feira. E mais gente me perguntou. Você era personagem? Não, se ele fazia... Os caras abordavam como? Ele falou assim, ô, Ale, não sei o que, eu sempre ouço o estádio desde que você entrou, 18 anos atrás e tudo. E é muito bacana o programa. Agora, sabe, meu, eu fico admirado com aquele personagem Mota. Ele fez Wolf Maia. Como é que é pra fazer um papel assim de uma pessoa tão, sabe, com tanta limitação... intelectual. Ah, ele não se aguenta. Olha, se conhecesse o Mota, o Marcos Frota não tinha pego o Tonho da Lua, não. Não pegava. O problema é que o Mota, se ele tivesse contrato com a Globo, toda novela tinha que ter o Tonho da Lua, né? Tem o Tonho da Lua em todas as novelas. Não, na avaliação tinha o Tonho da Lua. Tá bom, vocês esqueceram do Jamanta. O Jamanta. Jamanta é uma boa. O Jamarço também. Foi embora. Volta, Mota. Volta aí. Volta, Mota. Você deixou só o Fafa aqui, Mota. Pô, o cara deixa um monte de mato. Olha aqui, ó, torrão de açúcar. O salgadinho dele aqui. Ele levantou a camisa. Você viu que os caras que vende corda, fio, chama ele pra dar uma volta. Vamos lá. Mais uma cornetada, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. Bom dia, galera. Aqui quem tá falando é Henrique Cabreira, de Melbourne, Austrália. Essa pergunta é pro RG. Ô, RG, você que é todo machão e tal, você só tem uma opção. Você tem que escolher uma. Entre fazer xixi cruzado com a Lê ou passar a pomada nas costas dele. Qual você escolhe, RG? Um abraço. Mas tem que escolher uma, RG. Ele falou que tem que escolher uma, RG. Libera a anaconda véia aí pra gente fazer um xixi. Ô Vieira, pensando bem como eu ia ficar uns 15 metros longe dele. Ó! Xixi cruzado de 15 metros. Kit RG. Kit RG. Propaganda enganosa. Aí você, tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda, ter que pagar antecipado o táxi e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então por que você não indica a empresa que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? é vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E mais, hein? Você pode ganhar até R$1.000 em corridas. Isso mesmo, até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo com a 99 pagando a conta, basta indicar sua empresa e se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando o seguinte link: corp.99taxis.com/estádio97. corp.99taxis.com/estádio97. Lá você vai indicar a empresa que você trabalha. Se a empresa que você trabalha se tornar uma cliente 99 Corp, aí você vai ver lá no regulamento como que faz para você ganhar essa bolada. São até R$1.000 em corridas. É bom demais. E quem entra no ar falando "eu vou de 99 Corp", ganha um kit bem legal da 99, tá bom? Vamos agora! O decreto! Ah, agora sim, hein? Capricha, né? Porque tá um dia, uma noite bonita, né? É, hoje é. Hoje tá bacana, especial. Hein? Especial. Primeiro falando pro ouvinte do Estádio 97, que relacionamento tem que ser igual a mosquito. Por quê? Apagou a luz, pica. Então me chama de Graciane Barbosa, porque hoje eu vou fazer o feio virar belo. Nessa sexta, pode me chamar de coveiro, porque eu quero é enterrar. E ô encrenca, hoje eu vou te chamar de óculos. É uma perna em cada orelha. Então vem com o bonde do reality show. Reality. A Fazenda, BBB, Casa dos Artistas, Masterchef. E na Casa dos Desesperados, eu e ele, a Zaya. Boa, Ale! Boa, Ale! Eita, nós! Estádio 97, oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Ô Vanessa, você vai chamar a Doris e buzar ela de óculos ou não? Cara, eu tava pensando nisso, vou tatuar isso no braço. Muito bem, atenção, agora é hora do sorteio do PES 2017. Opa. Olha, a gente vai fazer o sorteio do PES 2017. Né? A Vanessa puxa o papel, a Vanessa vai puxar o papel. Totalmente tá? Imparcial. Lembrando que agora você pode comprar o PES 2017 a partir de R$99,90. É isso aí, o único game que tem o Brasileirão completo, UEFA Champions League com exclusividade, está com uma promoção incrível a partir de R$99,90. E o PES 2017 é incrível. Você vai poder jogar com o Timão na Arena, o Palmeiras na Arena, o Santos na Vila, o Tricolor no Morumbi. E você tem a Libertadores e a UEFA Champions League completa. Olha, é tão perfeito que é capaz da próxima atualização, assim, na escada do vestiário, aparecer Sal Grosso no Morumbi. Tem o Barça com o trio MSN, o Liverpool com o Coutinho. E o controle de jogo e o realismo são animais. Demais. PES 2017, a partir de R$99,90 nas melhores lojas. Não perca tempo, vai buscar o seu agora. E vamos ao sorteio, então, do PES 2017. Vanessa, quem é o ganhador do PES 2017? Ligação de 14 de julho. Olha aí, 14 de julho. Vencedor. Jean Lúcio Freire de Abreu, você ganhou, Jean! Parabéns! Boa! Parabéns, Jean! Boa, Jean! Depois você passa o usuário aí pra gente dar uma deitada em você. É, passa o usuário pra nós espancar você no videogame. E vem aí o Coliseu do Estádio 97. Sim! Oh, presta atenção, vem aí o Coliseu. Sério? A gente vai pôr os caras pra se matar no Coliseu. Gosto disso aí, bota o moto e o resto. Muito bem, como que faz o nome do ganhador de novo? É o Jean? Por favor. Lúcio Freire de Abreu. Jean Lúcio Freire de Abreu. Muito bem. O Jean tem, como que faz para ele retirar o prêmio? Tem que vir aqui ao vivo na Energia 97, ou alguém pode trazer o RG dele e retirar o seu prêmio, o seu PES 2017. Vai se divertir um montão nesse fim de férias de julho. Né? Vai ter um jogo bacana demais pra brincar em casa. Muito bom. Animal, PES 2017 tá muito bom, muito bom. Vamos agradecer a presença da corintiana Vanessa. Boa, Vanessa. Boa, Vanessa. Cara, mais uma vez, obrigado a todos vocês. Pra variar, você mandou bem pra caramba. É sensacional participar com vocês, assim, foi de última hora, fiquei feliz pra caramba, meu. mais uma vez. Não tinha humano mais uma vez, mas tem aqui, né, a imitação, a Dolly, né? Não. A Dolly! Você tem que falar assim, o mais bonito, o mais gostoso, o Marcão. Pode falar. Mas pra mim, nem você, nem humano, velho. Ô, Vanessa. Mas se você gostasse de homem, por exemplo, você encarava o Marcão? Cara, não encarava não, é muita bomba. É muito posso falar, é sacanagem. É meio torrando, eu vou falar de touro com o eu vou falar, é sacanagem você ficar falando que é muita bomba. Não é, porque outro dia o Marcão, ele tomou uma picada do pernilongo. O pernilongo saiu do tamanho de um sabiá aqui da rádio. Ele saiu desse tamanho, o pernilongo. Mas se só tiver... Ó, mas se você gostar, Sim. Ali, Oliveira ou Marcão? Nossa. Você tem que escolher, não adianta. Nossa, só o nosso. Nossa. Você podia passar. É tipo creminha. Um pedágio que você tem que pagar pra poder ficar com a Doris o resto da vida. Olha, vou pelo lado, assim, talvez de qualidade. Ah. Pela qualidade, talvez um pouco de experiência, medo de doença venérea, o Alê. Olha aí, ó, você tá vendo, ó, o cara fica 9 horas na academia, toma a bomba, faz 8.000 abdominais. E quem pega é o Alê. Mas tem um motivo isso. Você já experimentou, Vanessa, não? Não é porque... Tá louco, rapaz. Não, mas nunca teve uma curiosidade, assim? Sempre sim, não. Já namorei homem. Que o Mota, por exemplo, ele já namorou homem, mas aí ele viu que ele é um personagem. Eu sei porque a Vanessa escolheria a minha pessoa. Por que, Ale? Porque ela estudou minha vida, ela sabe que eu já falei algumas palavras em árabe. Meu Deus. Uma coisa ficou provada aqui, hein? O que, RG? Uma coisa ficou provada. Ela chama o Marcão, mas ela não tem nenhuma dole do Marcão, velho. Caceta o Marcão mesmo. Muito bem, obrigado, viu, Vanessa? Não, eu que agradeço mais uma vez, rapaziada. Satisfação total. Sempre quiserem, me chamem. Parabéns pelo noivado. Parabéns, viu, Vanessa? Que seja muito feliz com a... Exatamente, aquele salve pra Jéssica Coutinho, me liberou pra eu vir pra cá. Boa, Coutinho. Fez assim de tudo deu e certo. Deu certo. E aquele abraço especial pra Doris, óbvio. Boa. Pra Bruninha, que tá ouvindo, John, Fabrício, Henrique, toda a galera do Banco Santa Cecília. Legal. E vai Corinthians, e como sempre. E no estaremos lá, hein? É, sim. Não vem, esquece de nós, não, viu? Não, sai de DJ, Domênico Gato. Exatamente, DJ Domênico Gato. Mas e ó, samba canção. Não, mas aí você toma cuidado com o Domênico Gato na noite de novo. Não, aí não é. Daí ele que tem que tomar cuidado. É, né? Já falei que não tem, a gente compra. É. Era, né? Ô, Sombrinha, mandar um abraço pro Rafael Mão de Siri, pro Vitinho Tatuador, pro Lu Tatuador e também pro Edu Fotógrafo, que tá ouvindo a gente agora. Oh, valeu, um abraço a todos eles. Manda abraço Lu, pro Tatuador, Aragão, né? E pro Dante. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Ah, o fortão do Hércules Lustosa. O Hércules Lustosa vai usar o boné Estádio 97 Vista Aérea. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. E quem ganhou a camiseta Estádio 97, camiseta Energia 97, Tentbit? Ele, Danilo César Correia. Ah, boa! Tentbit.com.br é o site, vai lá ver as lojas, os caras são legais demais, tá bom? Estádio 97 fecha por aqui. Volta segunda-feira no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. Também McDonald's, amanhã é um clássico no McDonald's. Triplo X-Burger por apenas R$8. E oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Bom fim de semana, até mais, gente. Tchau, tchau. Energia Extra Club, lançamentos, sucessos e informações da Dance Music. Energia Extra Club no ar, trazendo os lançamentos da Dance Music Mundial. Energia Extra Club. Segundas, terças e quintas, às 10 da noite. A energia que te move no fim de noite. Energia 97. Alô, alô. Avisa os navegantes. O que já estava bom vai ficar ainda melhor. Depois da Blitz e Jota Quest, o navio do Energia Navega traz pra você mais uma atração incrível. Alô galera, aqui é o pessoal do Roupa Nova. Nós estaremos a bordo do Cruzeiro Energia Navega 2018. Que bom, Roupa Nova. Show de rock and roll. Depois do sucesso na temporada 2016, Roupa Nova! Roupa Nova de volta ao navio do Energia Navega. Vocês podem estar pensando. 3 dias, 3 noites, 3 festas e 3 shows de abalar. O amor

Hey.